E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tá cap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, velho. Sarsara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, pera. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoilers. E Leônidas, o ladino. Cuidado com o ataque furtivo. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês lembram das coisas mais... Nossa, eu não consigo falar. Eu ia falar coisas mais estranhas que aconteceram com vocês nos últimos tempos. Essa frase tá correta, Nerdmaster? Sei lá, você quer que eu corrija mesmo? Quero, por favor. Eu não sei se tá certo essa frase, sou estranho, mas pra mim tá certo. Pode falar assim, que trem doido tem acontecido com vocês, ó. Que trem doido. Tá certo. Que baratos sinistros vocês. Que baratos sinistros estão passando ultimamente. Alguma coisa maluca aconteceu com vocês? Alguma coisa inusitada? Fora da rotina? Fora da caixinha? Dragão, você, por favor, cara. Você, alguma coisa nova na sua vida ou é também uma bosta de save? Só voltei de férias, só isso. Ah, voltou? Nossa, que triste, hein, dragão. Ô, inveja. Ah, peraí, calma. Você está de férias ou você acabou as férias? Acabou. Acabei de voltar de férias. Nossa, hein, cara. Que bosta. Se eu estou saindo de... Mas eu continuo com inveja. Uau, isso é interpretação de texto, por favor. Ah, vamos aí, né, cara? Vamos interpretar um pouco de texto. Ô, Alan, você pulou qual? A quarta, né? Não pulei nenhuma série, caralho. Eu poderia ter pulado a primeira, mas não quiseram me pular. Porra, não. Porque você é muito gordinho. Você sabe por quê, pular, não? Você sabe por quê, né? Porque o elefante é o único mamífero que não pula. Nossa senhora. Eu escutando piada de gordo do Nerdmaster. Eu perdi 25 quilos nos últimos 3 meses. Chupa! Olha aí, hein? Isso é uma coisa inusitada. Que tipo de macumba você fez? É macumba ou é doença? Eu tomei um remédio. Um remédio, um cara que é muito eficiente. Chama-se vergonha na cara. Ele perdeu 25 quilos. Ele não sabe onde deixou o saco de cimento até hoje. É. Aí. Ser, eu pretendo não encontrar de volta. Mas você tá fazendo algum exercício e só fechou a boca só, né, Dimas? Não, eu só parei de comer besteira. Só isso. Olha, ah, por isso que o Alan se tá carente. Não. É, isso! Eu não sei como é que melhorou, minha saúde, cara, com isso. Filha da que cara escroto. Ó, mas eu vou te dizer, cara, de um cara que vinha aí roubando Coca-Cola no mercado pra poder perder 25 quilos, olha, você tá de parabéns, hein? Você que falou, caralho. Você chegou no nível de tá roubando Coca-Cola. O único que rouba coisinhas no mercado é o Wallace. Rouba ali, não, não, mas... Ele come e não paga, é diferente. Eu roubar, né? E depois queima a caderneta de nota. Caraca, cara, não foi eu que queimei aquela merda. Eu devia ter contado essa história pra vocês. Não foi eu que queimei aquela merda. Queimaram e falaram que foi eu. Enfim, de qualquer forma, aconteceu uma coisa muito inusitada comigo. Ontem de ontem, no dia dessa gravação, mais ou menos, eu comecei a ter a minha crise de rinite mensal. Ela geralmente ela é igual menstruação, ela vem uma vez por mês. Aí, quando eu tô começando a ter a crise, então vem os primeiros sintomas, que a garganta fica cara, ruim. Cara, essa frase tá errada em tantos níveis, cara, que você tem por onde começar, cara. É que nem menstruação, é que eu tô do mês. Puta, essa frase tá errada em tantos níveis, eu comentei um negócio cara. Aqui no Skype. Puta que pariu. Mas enfim, aí eu sinto a garganta ficando ruim, todo esse tipo de coisa, os sintomas normais, né? Aí meu corpo fica mole e tal, eu fico meio pesado. Aí eu voltando do serviço, né, porque isso aconteceu depois do almoço, então no serviço eu tava achando que eu tava com sono, mas eu percebi que na verdade era doença mesmo. Depois do almoço você tá pesado de qualquer jeito, né? Não, mas no não quarto era... dia do mês. Não, mas eu tô comendo pouco, cara, eu tô pra entrar na academia igual eu falei. Ei, não devia ter falado isso alto aqui. No... Mas mesmo se você não comesse nada, tu continuava pesado, Wallace. Você também, Nerdmaster, você perdeu 25 quilos, não foi um... Cara, vou ficar quieto. É, aí eu... Eu dei a luz a 25 adiposos. Caralho, cara. Mas você não tem só um filho, só não? Caraca. Não, dois. Porra, é piada de Dr. Who, cara. Eu sei, cara. Eu só tô te zoando. O Nerdmaster tem que ficar feliz, cara. Ele perdeu 25 quilos. Agora ele só tá pesando 160. Parabéns. Aham. Inveja mata, tá, bicho? Ele não precisa mais entrar no elevador sozinho, né? Aí, Nerdmaster. Caralho, aí, Nerdmaster. por mim, pode fazer a piada que quiser. Eu não sou, não tô mais nada. Tô, eu já tô chegando próximo de acabar com os três dígitos. Cara, parabéns. Tipo assim, mas próximo 10, 20. 106. Puta, você tem 106 pra você perder uns. Caramba, eu tava com 130. Eu tava com 131 uns 3 meses atrás. Caralho, 131 quilos, né? E você não morreu, você tá de parabéns. Você tá de parabéns. Eu só não morri porque eu tomo remédio pra pressão, criatura. Ah, tá. Se desestabilizava, né? É, mas deixa eu contar uma história. Cheguei em casa, tomei meu remédio. Não, deixa eu contar uma história. Ah, calma, Caio. Porra, filha, fica quieto, hein, Mário? Tomando cu. Aí eu cheguei em casa, dormi 14 horas seguidas. Assim, não vou dizer que foi 14 horas. Nossa, mas aí hibernou, né? Não, foi. Eu só acordei. Eu só acordei pra duas coisas, que foi uma que foi minha mãe chegando, me dando um remédio que eu não sei qual que era, tipo, me dando um comprimido, eu voltei a dormir, e a outra foi que eu acordei e eu comi um pão, literalmente foi um pão mesmo, um pão e tomei um suco e depois dormi de novo. E assim foi até a hora de serviço todo dia. Pão como uma bengala, saca? Aqueles pão de metro. Baguete. Pão, uma baguete. Uma baguete. Não, era um pão pequeno, cara. Cara, olha só. Eu vou te falar era que... Era um eu... pão pequeno, só 48 centímetros. Era um samba de 30 centímetros. Era um pão do Subway só, né? Só um pãozinho. Eu acordei no outro dia... Sabe, saca quando o Goku, ele chega a dormir quando ele tá descansando, que ele fica 10 episódios dormindo, tá ligado? Naquela temporada que ele ficou dormindo na câmera do Freeza, manja? Ele não tava dormindo, animal, ele tava em coma, desgraça. Não, mas eu tô dizendo quando ele toma muita porrada, que ele tem que descansar, que ele cai desmaiado e fica episódios desmaiado. Enfim. Desculpa voltar um pouquinho, tá? Ó, mas você não colocou açúcar no pão, não, né? Não, dessa vez não. Presta atenção no detalhe. Desta vez, não. Aconteceu uma vez, velho. Não foi isso, não. É que eu comprei um sub e eu coloquei muita pimenta sem saber que era pimenta um molho lá. Aí eu tive que balancear com açúcar. Nossa, que molho vermelho é esse? Ah, deve ser barbecue, vou botar bastante. Não foi. Molho chaplote. Não foi isso, era um chaplote. Vem uma pimentinha do lado. Eu não sabia, eu não tinha visto a pimenta. Só parmesão e barbecue, meus. E aquele negócio que a pessoa ainda pensa, né? O cara é o verdadeiro Bikman, né? O cara pensa, o que se rebate pimenta? Ah, o gosto de merda, vai, mas pelo menos a ardência da pimenta vai ser rebatida, né? Ah, eu vi na internet isso, que o açúcar corta o efeito da pimenta. De qualquer forma... Esse meu sono foi tão profundo que eu acordei no dia curado, tá ligado? Olha. Mas e a história? É uma história normal de doença. Não, mas eu nunca dormi 14 horas. De doente, horas, né? De doente. Eu nunca dormi 14 horas seguidas. Pra mim. Mas aí você demorou quanto tempo pra comer o pão? Você demorou uma hora, então não foi mais seguido. Não. Eu fui uns 5 minutos, 4 minutos, pô. É um pão, caralho. Não é numa janta. Tipo, não vou demorar uma hora pra comer um pão. Isso aí eu como rapidinho, pô. Oh, então foi 13 horas e 56 minutos. Pô. É, quase. Tá, vamos lá. Colocando em padrões. Imagina o Koala se comendo um pão como se fosse um dromedário ruminando comida. Entendeu? Como se fosse um bezerro, assim. Ele dava uma mordida, como se fosse um koala mesmo, né? É, como se fosse um koala comendo, koala do pão. Ele comia o pão, botava no canto da boca pra digerir o açúcar e depois engolir docinho. Cara, que gostoso. Ah, não, lembrei de uma coisa que aconteceu inusitada quando eu voltei de férias. Olha aí, Abri um Subway a 2 minutos da minha estação de trabalho. Ou seja, eu desço a escada e estou no Subway. Isso, então, né? Você pode comer saudável agora, né? Você tá procurando os 25 quilos que o Nerdmaster perdeu, dragão? Não, eles foram usados pra construir o Subway. Ah. É estranho, por quê? Cara, porque nunca... É um condomínio empresarial, bom, cara. A vida dele. O restaurante mais perto é 20 minutos de carro. Mas isso é normal. Falando em histórias do Subway, que eu acho que esse episódio tá sendo patrocinado e eu não tô sabendo. Não dá nada. Quando eu trabalhava no Largo do Machado, na Microlink... Eu achei que você ia falar quando eu trabalhava no Subway. Não, porra, é pior. Tu vai ver como é que é pior a situação. Chega lá. Eu trabalhava na Microlins. A Microlins era no segundo andar de um sobrado. Ainda é. Espero que seja, nunca mais fui lá. A loja da parte de baixo do sobrado tava vaga, né? E ficou vaga um tempão. Aí adivinha o que abriu lá? Subway. Subway! Aí olha que graça, eu estou trabalhando no laboratório de informática exatamente em cima da loja, né? Uhum. O segundo andar exatamente em cima da loja. Exatamente em cima do forno fazendo os sanduíches. Ou seja, eu passei lá... Não, o calor não. O calor não é um problema nenhum, porque a sala tinha ar-condicionado. Mas o problema era o cheiro. O cheiro dos sanduíches, do pão, de tudo, cara. De subir aqueles aromas... Maluco, eu passei acho que, sei lá, umas 3 ou 4 horas lá. No final desse período, eu tava mordendo os monitores. Mas não enjoa depois de um tempo, não, né, Márcia? Tipo, depois, maluco, depois de um tempo. No primeiro dia, eu queria morder os monitores. Ah, sim. Mas você desceu pra comprar alguma coisa na hora do almoço? Tipo, gente, eu vou comprar. Não, então. Imagina! Mas quê? Uma coisa que tu não quer fazer é comer um sanduíche quando tu tá com fome. Eu não gosto do Subway, não, sabe? Eu acho meio super valorizado demais. Na sua opinião, não conta. Tá, caralho, tu tá tudo bem. É a melhor alternativa quanto a fast food, na minha opinião. Não é a mais gostosa. Uhum. Mas não, é a melhor. É mais gostosa, sim. Eu gosto muito do Burger King, cara. A Burger King mas tipo assim. Burger King e Subway são duas coisas, eu acho, bem diferentes, cara. O Burger King... Sim, tecnicamente os dois são fast food, mas eu tô falando que no quesito sabor, eu prefiro o Burger King, mas que o Subway é uma ótima alternativa, é. Se for comparado em ramo de fast food, cara, o Spoleto ainda é melhor, cara. Cara, o Spoleto pra mim já é refeição, não considero fast food se não vier dentro de um pão. É verdade, cara, o Spoleto é refeição. Eu acho, vamos lá, vamos decompor o conceito. Fast e food, cara. Fast é rápido, food é pão. Quem alguma vez na sua... Caralho, peraí, calma. Food é pão? Quem tiver a possibilidade de visitar o Rio de Janeiro, passe no centro, no centrão mesmo, no centro comercial do Rio de Janeiro, que tu vai encontrar um lugar chamado Esquimó. É literalmente um fast food de prato feito. Sim, mas é caro pra cacete também, então vai preparado. Pra cacete, ô caraca, tá R$30 e tu come um prato que é do tamanho da tua cabeça. Mas eu acho caro isso, cara. É um dos motivos de eu comprar hambúrguer em Bob's, McDonald's, porque eu posso comer um podrão que é muito mais gostoso e pela metade do preço. Tá ligado? Tipo, é muito caro, velho. Só comprar um sanduíche no McDonald's, 35 conto, um sanduíche simples. Ah, toma banho, rapaz. Aí eu prefiro comer um podrão mesmo, que é muito mais gostoso. Eu tô lembrando, vocês me fizeram lembrar o Esquimão, me lembrou o bar do Léo, velho. É 30 conto, cara, um filé de peixe de grossura de 2 dedos do tamanho do seu antebraço, velho. É um teclado, Exato, cara. E o de frango, cara, é um peito de peru aberto, tá ligado? Aí, virou uma abertura sobre fast food. Vocês estão de parabéns, gente. Enfim, reúnam-se, Hunters! Eu não queria avisar o Mário. Ele fez tomar um assim susto. Por causa do Novembro Azul e proctologista, entendeu? Ah, é. O Dr. Dedão tá aí contigo, Koala? Dr. Dedão. Eu sou o Koala, se... O Hunter, eu ia falar o estranho, está aqui comigo o nosso queridíssimo dragão. Sou eu. Também comigo novamente, o cara que perdeu 25 quilos, mas vai encontrar daqui a 2 semanas, né, Deadmaster? Nossa, se for encontrar dentro da olhota do teu rabo. Ó, que você vai falar. Ó, que você vai ou falar, dentro respeite. De um Subway, né? Respeite o host. Eu não, tá louco? Vou recuperar esses quilos nunca mais na minha vida. Ah, Nerdmaster, é o que todo mundo fala. É o que todo mundo fala. Não, assim. Não, eu digo assim. Não vou recuperar esses 25 quilos nunca mais na minha vida. 3 semanas depois. É? Tá 45? pega o primeiro dia chovendo. Pega o primeiro dia chovendo, ele vai no mercado, vai olhar aquele pote de Nutella gigante e vai tomar até banho nele. Enfim. Sinceramente, odeio Nutella. Também não gosto, não, cara. Não, pô, tá bom, velho. Não, não é, não. É, também que está aqui comigo, o Mario. Orion, quer dizer. Ei. Eita. O nosso editor, Rafa. Opa, eu vou encontrar os 25 quilos que o Nerdmaster perdeu no Natal, porque tá chegando o final do ano. Olha aí. Rafa, você trabalha o ano todo, tipo, malha o ano todo pra chegar no final do ano poder compensar? É isso aí? É, não, tem sim. A gente sempre escolhe uma data especial, né? O Natal é... Tem todas as comidas típicas e tal, né? Inclusive o arroz com uva passa, né? Ah, o pelo amor de Deus, cara. Você tá... Cara, comida típica, cara. Nozes, Peru. Panetone. Onde que isso é comida típica, cara? Típica da onde? Da Noruega? Típica do Natal. Nem de Natal, pode dizer. É, o capivara aí, foi mal. Não, Brasil é muito errado, cara. Brasil é o único país do mundo que no, na época mais quente do ano resolve comer a comida mais gordurosa do universo, cara. Ah, puta, não. Pariu. Mas aí o Brasil quer pagar de gringo, né, cara? Nerdmaster, o que vamos caçar hoje? Eu vou caçar uns bagulhos sinistros. Se a gente fosse traduzir Stranger Things localizado aqui no Brasil, seria região onde? Bagulhos estranhos, não? E se passar no Acre, né? Começa por aí, né? Ia lá no Acre, que é o canal das paradas. Se fosse em Minas, ia ser uns trem doido. Isso, os trem doido. Os trem doido. Não. Ia ser uns trem coisado. O Demogorgon ia ser o ET Bilu, né? Ou de Varginha, não, né? Não, essa é não, não. O ET Bilu ia ser chamado de Furô. Enfim, peguem suas lanternas e chequem suas aljavas. Não faz muito sentido. Checar com lanterna faz muito sentido, mas tudo bem. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Ou não. Faz sentido, se põe a lanterna na cara e acende, né? Pô, tá funcionando. Isso, sobe a musiquinha. Sobe. Estou cego. Cego, sobe a música. Agora falando sobre Stranger Things, se você não viu a segunda temporada, que eu acho difícil você não ter visto, que já faz algumas semanas, né? Tome vergonha na porra da sua cara. E para de ouvir o cast. Vagabundo de merda. Seu otário, seu... Nossa, cara, não vou... É legal chegar aos ouvintes? O Azaghal é querido por isso. Enfim, se você não assistiu, vá assistir e depois volte aqui, porque esse programa vai estar recheado de spoiler da primeira e da segunda temporada. Vamos lá, primeira temporada, gente. A gente tem o nosso incrível vilão, que é o Demogorgon, né? É o Demodragon. Chupacu. Eu acho que o vilão em si não é nem o Demogorgon, cara. O Demogorgon é consequência, o vilão é a CIA. Não, com certeza, o Demogorgon não é o vilão. Demogorgon é o desastre que tá prestes a acontecer. Isso. Quem é o vilão é a porra do David Carradine lá, do Matthew Modine. Do Matthew Modine, Matthew Modine, eu tô zoando. É, ressuscitaram o bicho, né, Matthew cara? Do Matthew Modine, Dr. Mengele dos Mas Inter. Ele pegou o cabelo do Christopher Walker, né, cara? Porra, igualzinho. Mas igualzinho. Com o vilão, né? A gente pode inventar o vilão sendo o governo dos Estados Unidos. Aí. É, tipo isso. Mas é o governo dos Estados Unidos mesmo ou é, tipo, uma dessas empresas privadas que faz experimento... É governamental porque o exército aparece lá toda hora. Não, é o governamental. Lembra do... Ai, como que chamava o... A conspiração que foi revelada, esqueci. Ah, eles basearam numa parada que aconteceu real, né? Eu também não me lembro, cara. Mas eu sei que foi baseado no Fase Reais. Inclusive, antes de começar a falar da série, é legal falar que as influências que a série tem a poder ser criada... Porque os dois criadores da série, que são o Nerdmaster Nome, vocês lembram o nome dos caras? Porque, deixa eu ver. The Duffer Brothers. Isso, os irmãos Brothers. Os irmãos Brothers? É isso mesmo? Não, os irmãos Duffer. Cara, você é mais do que irmão, você é brother, né? Epa. Os irmãos Duffer, né, cara? Que são nerds, extremos nerds, e eles cresceram lá aí na... Mais ou menos na época que o Nerdmaster cresceu, né, Nerdmaster? Anos 80, por aí, né? Ó, lembrei, já consegui ver aqui, o MK Ultra. Isso. Obrigado. Década de 80 foi entre meus 7 e 17 anos. Tudo bem, então, eles cresceram mais ou menos nessa época, então eles têm influência... A primeira edição do D&D, né, que é o que a série tem muita influência de D&D nela toda, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Tem muito também do Stephen King, né, tanto que as letras dos episódios, tanto o nome do episódio, o nome da série, que é o formato, a forma, né, e o nome dos episódios são baseados na letra do Stephen King, e a trama é mais ou menos parecida, a maneira que o Stephen King constrói histórias e coisas do tipo, né, tanto que o próprio Stephen King disse que é uma adaptação excelente de uma série, de um livro que ele não escreveu. Bom, eu pensei que ele já ia processar também, mais um que ele ia processar por plágio. Que isso, mas o Stephen King, ele processa as coisas assim, puta que pariu, que o Stephen King reclama da, de... Ele primeiro, qualquer adaptação de filme feita de livro dele é uma bosta, por padrão. Não, o It novo é excelente, cara. Você tá maluco, né? Todos nós demais. Ele não gosta de nenhuma, cara. Ele Conta comigo. Iluminado ele odiou. Ah, Iluminado. Iluminado, pô. Mas, não, ó... o Nevoeiro eu achei um bom filme, cara. Depois fui ver a série, puta. Eu não quero saber se ele acha que é bom filme, não. É importante eu achar. É isso aí. Agora, o Alan Moore também não gosta, né? Acho que porra, uma das poucas... É Uma das poucas adaptações que ele gostou foi o episódio da Liga da Justiça, do Para-Homem que tem tudo, né? Ah, mas o Alan Moore, ele é um velho chato, né, cara? Ele já... Você tem que não, ele não é chato. Não, ele não é chato. Ele é egocêntrico, porque ele é... Aliás, ele é excêntrico, porque ele é rico. Então, você consegue notar aí diversas referências nerds e influências nerds exterior que... moldam a série, né? Tanto que na segunda temporada a gente já inicia dentro de um fliperama, que eu achei aquilo excelente, cara. Eu achei aquilo muito foda mesmo. E tem uma... Eu vou dar uma dica pra vocês. Eu não sei se todo mundo aqui assistiu, eu acho que não. Mas a Netflix lançou uma série assim que acabou a segunda temporada, que é tipo um desses programas de entrevista, entrevistando o diretor... O Universo de Stranger Things. Eu também assisti, então. Esse eu não assisti, eu peguei... Eu não precisei nem procurar, foi terminar o último episódio da segunda temporada, já engatou. Já engatou? Eu tive até a impressão de que o negócio só desbloqueia depois que tu vê a temporada, pô. Exato, não dá pra ver antes, ele não deixa. Eu tentei. Tem spoiler demais dos episódios, eles só liberam depois que você assiste a segunda temporada toda. Eu achei que quando liberou aqui pra mim foi porque, tipo, eu peguei na época que ia sair mesmo, tá ligado? Eu dei sorte. Não. Isso foi feito em conjunto, cara. Tipo, eles filmavam o episódio e já iam conversar sobre o episódio. Outro também tem isso, é o Discovery, do Star Trek Discovery. Eu não assisti tudo. Também no Netflix. Tem um Beyond, tem um também, quando um Beyond do Star Trek. Começou esse, depois aí o cara falou assim, você assistiu 9 horas essa série, caralho, puta. Fiquei 9 horas assistindo televisão. Isso é verdade. Quando o cara... Não chega a ser 9 horas, porque não são 1 hora cada episódio. Mas tá, que seja. Dá pra se entender que o tempo, entre aspas, perdido da tua vida é de 9 horas. É foda mesmo. Valeu a pena. Lá você consegue ver... Mas o que eu quero dizer desse programa de entrevista, além de indicá-lo, é que lá você tem algumas... Não é metáfora. Alegorias. Isso, é. Tipo, não é alegoria, vai. Isso é piada interna do Stranger Things, porque toda hora o Justin fala, isso é uma metáfora, o Lucas já emenda, é alegoria. Que ele explica muito a coisa que ele quis dizer sem falar na série. Tem um nome pra isso, mas eu esqueci, provavelmente é alegoria. Por exemplo, o jogo que o Dustin... Onde é que é o menino? O escurinha? O... Lucas. E o Lucas estão jogando, Ned Marcel, eu não lembro daquele jogo, por favor. Eles estão jogando aqui em desenho, o gráfico é foda, eu esqueci o nome. Do dragão, do Dragon Slayer. Isso, Dragon Slayer. Eles estão jogando Dragon Slayer, mostrando que vai vindo os personagens ali, né? Porque o diretor queria... Os diretores, né? Queria colocar que, tipo, cada núcleo de personagem, o que aconteceria com eles na segunda temporada, iria ser mostrado, entre aspas, quem pegasse, logo ali no começo. Por exemplo, o triângulo amoroso dos dois, que são os dois disputando pela princesa, né? E esse tipo de coisa eu achei bem interessante. Agora, voltando pra primeira temporada, a gente tem a abertura perfeita pra série, que são os moleques jogando D&D, cara. E é a primeira edição, se eu não me engano, não é? Não, de 80 acho que já era a segunda edição, não era a primeira ainda não. A primeira é de 70 e poucos. Então eu vou te dizer uma coisa, eu jogo D&D desde os meus 11 anos de idade, ou 12 anos de idade, e eu nunca usei... Tabuleiro. Tabuleiro, miniatura, nunca. É porque tu nunca comprou o livro, né? Tu usa só o CDF. Aquele castelinho pra te esconder enquanto você é o Dungeon Master, né? Isso, é o escudo mestre. Aquele castelinho de papelão pra esconder os teus dados, pros jogadores não saberem o que você vai fazer. É só pra tu roubar um pouquinho. Eu não gravei o programa de D&D porque eu não gosto de D&D, cara. Mas o Escuro do Mestre, e não só para D&D, só para qualquer tipo de RPG, né? Ele é útil não só para poder esconder o dado, mas tem mapa nele, simplificação de regras, para ficar mais fácil pra você ficar abrindo toda hora o livro para poder ver uma regra de batalha ou coisa do tipo. Mas enfim, logo ali no começo da primeira temporada, que começa já com ele jogando D&D e enfrentando o Demogorgon, né? Que barato! Eu nunca joguei desse jeito, mas que foda é o cara puxar uma miniatura, botar na mesa. É isso aqui que vocês estão enfrentando, bando de filho da puta. É maneiro, mas você nunca jogou com... Mas quando você comprou o livro, né, na época que você era mais jovem, ele já não vinha com a miniatura na caixa do D&D? Não, porque eu não jogo... Na minha época de RPG eu jogava Vampira Máscara, eu não jogava o D&D. Eu não cheguei a ter um conjunto D&D. Ah, tá, você era desses, então. Desses, vai se fuder! Era desses. Destino. Tu tem livro de D&D original, Wallace? Com tabuleiro, com caixa? Não, mas eu tenho... Então não julga o cara, porra. Eu tenho mudança de todos em Game of Thrones, até o que importa. Eu vou comprar o do eu baixo tudo lá da Taverna do Elfo. Não, mentira. Eu vou comprar o do Dragon Age, 170 conto. Uhum. Olha só pra guisa de esclarecimento, em 81 foi lançada a segunda versão. Então provavelmente ele estava jogando a segunda versão. Sim, era essa. E logo ali no começo a gente já tem o que vai acontecer, né? Com o Will, que é o personagem mago, né? Eles ficam naquela de, joga fireball, não sei o que lá, e deixa o Moleno encucado, e não sabe o que fazer, e acaba fazendo merda e é pego. E ele vai embora pra casa dele, e é quando ele é pego pelo Demogorgon, levado para o outro mundo. Demogorgon, qual a criatura, pelo menos as primeiras aparições dele durante a série, até ele ser revelado no final da temporada, é referência ao filme do Tubarão, né? Que não mostra o monstro, fica só naquele suspense. E aliás, eu fiquei muito feliz da série fazer isso, de não mostrar de cara o monstro, deixar só pro finalzinho a gente conhecer a criatura. Isso foi um ponto muito positivo, na minha opinião. Só mostra basicamente quando os irmãos vão dar porrada no monstro e quando a Onze explode ele, né? Isso, sim. Quando, uma parada rapidinho, quando mostra o monstro, vocês ficaram decepcionados? Tipo, alguém que ficou... Pouco, tava muito bom, cara, muito bem feito. Eu vi uma galera reclamando, cara, que... é aquela legal. Galera que quer achar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, né? Não tem uma louça pra lavar, um metro de campo pra carpir. Aí eles ficam fazendo deixando mesmo. Mas olha só, a gente tem aqui um quase crítico de cinema, que é o Rafa. Ele pode dar a sua opinião que vale. Rafa, quando você viu a criatura, você ficou decepcionado? Não. Inclusive eu gostei muito porque os irmãos Duffer, do estilo de terror que eles faziam antes... Inclusive, infelizmente eu não vou lembrar o nome do filme, né? Mas eles já tinham desenvolvido alguns projetos. Que o estilo de terror era mais levado ao gore mesmo, né? Então, o visual do Demogorgon é totalmente gore, né? Toda aquela forma da cabeça dele, né? Dos lábios, né? Com dentes e na mistura da cultura dos anos 80, até pra mim difere muito. Ele nem lembra tanto os monstros dos anos 80, né? Ele lembra o gore, né? Ele, sei lá, o Enigma de Outro Mundo, que também tem referência. Sabe, e uma tem referência força no filme. Na minha opinião, a referência visual pro Demogorgon é o Tim Burton e o Guilherme Del Toro, cara. Porque tá muito parecido com os monstros que o Guilherme Del Toro e o Tim Burton usam nos filmes deles, cara. O Ned Master, você vai lembrar do Blade 2. Que é dirigido pelo Guilherme Del Toro, que sim, os vampiros têm aqueles... É igualzinho ao Demogorgon, aquela boca, né? Pro lado, aquela boca que cai pro lado, sim, isso, sim. É. Uma coisa que eles queriam fazer com o Demogorgon, só que na hora de filmar eles viram que não ficava legal, é usar totalmente efeito prático, né? Não usar nada de CGI, ia ser um cara com um bonecão e uma fantasia maneiro e tal. Só que na hora de filmar a cena que o monstro sai pela parede, que eles tiveram que colocar uma geleca verde em cima, abaixo do corpo do ator que ia fazer o Demogorgon, né? Eles viram que tava muito escroto o cara saindo, que parecia que tava se debatendo, porque tava escorregando, sabe? Com tanto de geleia, mais o... A moeba. É aquele negócio, eles viram a cena do cara fantasiado de fantasia de borracha... Com um monstro de efeito prático, eles falaram, caralho, parece Tartarugas Ninja, que merda. Fora o trabalho que dá, né? Porque a produção de um filme desse, até se tem o Enigma de Outro Mundo, quem assistiu sabe o quanto é usado de efeito prático lá. Uma parada bem legal que foi dessa temporada, que eu achei que os irmãos Duffy, eles tiveram, além de ter essa sagacidade de ter escolhido, e também tiveram muita sorte, que foi todos os atores da série, né, cara? Eu acho que todos eles encaixam perfeitamente no papel e todos eles são carismáticos, as crianças são carismáticas pra caramba. As crianças são foda. Agora, eu quero deixar aqui uma salva de palmas virtuais pra dona Winona Ryder, que puta que pariu, fez um papel de mãe maluca, como eu nunca vi uma outra mãe maluca. Tá sensacional. Cara, mas a Iona Wright, ela é uma... Eu sei que ela é uma atriz que era bem conhecida na década passada, mas eu não pego, eu não lembro de cabeça em a filme década que ela passada, fez. 2000, tá? Tá. Nos anos 80, 90, né? O que ela fez de conhecidaço, assim, que todo mundo... Edward Mão de Tesoura? Ela é... É verdade, você falou agora, eu tô lembrando dela. Ela fez o Fantasmas Se Divertem, o Beetlejuice. Eu não lembro dela do Beetlejuice, mas eu lembro, mas ele falou... Ela que... é a menininha que fez amizade com o casal de fantasmas, porra. Eu não lembro de Beetlejuice, cara. Nossa, cara. Eu não lembro, não, cara. Eu lembro. Você falou duas vezes, porra, hein? Falei três. Lídia, se eu disser o meu nome a você, você conta aos seus amigos vão falar e chamar o tempo todo. Eu vou ter que comparecer nos shoppings, nas inaugurações e em outros shows, e vai tornar a minha vida um inferno, ok? Eu acho que os atores estão bem encaixados. Os adolescentes, graças a Deus, não são pessoas de 30 anos fazendo papéis de adolescentes, né, cara? Barras do baile. Porra, imagina que escroto seria a mulher da idade da mãe dela, tá ligado? A adolescente. E seria igual a produção as produções da década de 80. Eles usariam trintões pra fazer adolescente. Clube dos Cinco, né? Clube dos Garota Cinco. De Roda, Garota de Rosa Choque, não, John Pryor, né? Já velho, já. Seria tipo o filme do Homem-Aranha 1, né? Lá com o Tobey Maguire, né? Que é aquele Flash 30 anos nas calças, um moleque parrudado. O próprio Tobey Maguire com aquela cara de quarentão tendo fazendo Peter Parker. Porra! Fala sério, cara. Graças a Deus, né? Que você tem lá os personagens adolescentes, eles são magrelos. São a galera que a gente estudava na época da escola, sabe? São aquela galera lá. As meninas não tão gostosas, que eu digo entre aspas, eu não quero ofender ninguém, mas... O que eu digo é mais magrinhas, com os peitos... Não sexualizada. Isso, mas bonita. Isso. Não sexualizada, mas bonita, sabe? O rosto bonito. Garotas normais. Nem todas, né? É um slack, meu Deus do céu. Eita. Cara, mas é a década de 80, bicho. Não dava pra deixar tudo paniquete, né? Por favor. Não, se fosse paniquete, ia ser a planta dos macacos, né? Eu vou te dizer uma coisa, cara. Os atores ali, não, até as mulheres também, eles não são essa beldade toda, não, cara. Eles não são. São normais, tá ligado? São galera normal, não são bonitos, não. A bonitinha da escola é meio zoada, né? Que era a Nancy, né? A Nancy é a gostadinha da escola. E o bonitão da escola, que era o Steve, também é só um magrelo com topete de Elvis. Porra, é um magrelo do cacete. Não, o Suzano, ele é o descoladão da escola, porra. É, na primeira temporada ele era o descoladão da escola, o cara malvadão, o descoladão. Mas é, igual nos filmes dos anos 80, aquele cara que é o bully, né, e o popularzinho, você não acredita por quê, né, porque fisicamente o cara não tem nada, assim, sabe, tipo... Ele é mais forte. Nem todo mundo podia ser o bully do Te Pego Lá Fora, né? É, o Buddy Revell, né? Nem todo mundo podia ser um Buddy Revell, né? Aqueles ruivinhos lá que ficavam junto com o Steven, cara. Uhum. Tanto o carinha quanto a menina, cara. Vocês estão sentindo vontade de arrastar a cara deles no asfalto? Né? Inclusive o Steve também. Até o Steve ter o giro de personagem lá, que ele completamente uma mudança de personalidade, de maneira de agir, tá mandando vontade de socar a cara dele também, cara. Não tava legal, não. Ele só ficou um personagem maneiro depois. É, eu tava reparando uma coisa, que o Steven, ele não era tão mal assim. Quem influenciava ele a ser mais escroto era o ruivinho, cara. Ah, isso. O ruivinho, ele queria se mostrar. Entendeu? Eu não acho que o Steve teve mudança de personalidade, ele só parou de aceitar a pilha errada. É verdade. Ele tava recebendo muita pilha errada do ruivinho, e tipo assim, depois que ele meteu um socão na cara do moleque, ele meio que tipo assim, vamos lá, se livrou de um Exu, né, cara? Mas... Olha só, se livrou do encosto. Tanto na primeira temporada quanto na segunda, o Steve, ele toma porrada de cima a baixo, cara. Nossa, o Steve é um saco de pancada, cara. Os caras não batem ninguém, cara. Ele é o paladino do grupo, né? Não, tipo, cara, eu não sei de quem eu senti mais pena, do Steve ou do Bob. Que porra, cara? Não vou falar do Bob aqui, não. Porra. Tá triste, né, cara? Ah, mas porra, caiu a camiseta do Bob. Porra, cara. Porra, Sam. Porra, eu só vi o Sam ali, cara. Não, cara, eu não vi o Sam, não. Eu vi o garoto do Goonies. Inclusive, ele tava interpretando como ele interpretou o Goonies, né? Ele chegou a falar isso, né? Que isso, sim. Ele tava interpretando como ele interpretou o Goonies. Aquilo ali era o moleque do Goonies crescido, cara. Eu percebi isso também, cara. Então não foi só eu. Eu ia urrar Se tivesse acontecido, é que não dava, a época não permite. Se ele visse, se aparecesse uma cena do Bob assistindo na televisão Goonies. Ah, foi essa maneira. Ia ser muito maneiro. Inception, cara, mas é que a época não era. A época não ia estar certa pra ele poder estar vendo na TV. O Goonies é de 85 e essa série se passa no começo da década de 80. E os Duffers, eles não deixam furo desse jeito na brincadeira, não. Eles fazem as referências certas. 28 de outubro de 1974, que tá no cinema, Terminator. Tem um comercial que a Eleven assiste do Terminator quando ela tá em casa na temporada. Ela não impede da próxima temporada eles verem Goonies, né? Olha o Bob lá! Podia ser, pô, esse irado, hein? Aquele cara não parece com o Bob? Nossa. Pula agora! Ou sem dentes aqui ganha uma visita antecipada ao dentista. Para! Não! Não! Tá legal, espera aí! Espera aí! Mike, não faz isso! Eu não preciso dos meus dentes de leite, Mike! Não faz isso, é sério! Mike! Não faz isso, sério! Não faz isso, cara! Sério, não! Troy, eu acho que não é uma boa ideia. Mike, não! O consultório do dentista abre em 5! 4! 3! 2! Mike! 1! Puta merda. Uma coisa, eu quero dar parabéns pra menina que fez a 11, cara. Ela é foda. Errou! A Millie Bobby Brown. Cara, Millie Vanilli. Cara, essa guria tem um carisma. Tem um futuro, né, cara? E ela consegue. Ela é tipo a garota que fez a X-23 no Logan. Isso, ela consegue passar tudo pelo olhar, pela expressão facial, sem falar uma palavra. Isso, cara, é foda. Não fala de o futuro, não, porque o garoto do Sexto Sentido não foi o futuro porra nenhuma, né? Não, eu tô falando de futuro, não, tô falando de agora. Ela já. Não, eu tô falando o Alan, eu falei, assim, falei. É o futuro. Hein, mas o garoto. É, e é verdade, cara. Não, mas eu não falo só dela, não, né, Márcia? Todas aquelas crianças ali, menos o garotinho que lá que faz o nome dele, não, Rafa, você falou, é o Lucas. O Lucas, eu não achei o Lucas. Na primeira temporada, ele ganha mais destaque, aí na sim segunda. Ele tem. Na temporada mostra a família dele, do Dusty. Eu achava que o pai dele era o policial. Que era o policial, a dupla do Chef Wiggle. Ah, caralho, porque ele é outro negro, cara, na série? Tipo, porque vai ter outro negro? Já tem dois, que não juntam os dois, é isso? Really, nigga? Caralho, não, porra, porque tá caralho, o cara raça. É o cara do Loucademia de Polícia que faz o beatbox, né? Mas olha só, desde a primeira temporada, o Dustin e a sua falta de dentes, cara, que ficou uma marca registrada, aquela janela gigantesca na boca do garoto, que dava, cara, era só eu que ficava com aflição de ver aquele garoto abrindo a boca com aquela janela. Cara, dava um pouquinho de nervoso, admito. E a segunda temporada, o primeiro episódio, já tá mostrando os dentes, fazendo aquele bagulhinho, né? E é completamente improvisado aquilo, né, cara? Aquilo que é maneiro, isso que ele faz é completamente improviso, esse que ele faz é muito legal, cara. Você viu essas pérolas? Essas pérolas. Tanto que a 11, quando vê pela primeira vez o dente, é dente. Até toca no dente dele, caraca, olha isso. Mas o garoto que faz o Mike é o mesmo garoto que faz o Stanley no Witch, no filme do Witch, o garotinho. O Stanley é o judeu, ele faz o Witch. Witch. Não deixa o cara te saber disso, não, hein? Puta que pariu, cara. Cala a boca, Mario. Enfim, ele também é um carisma danado, né, cara? Mas ele conseguiu dar personalidade diferente pros dois, tanto pro Rich quanto pro Stanley. Você não consegue enxergar o mesmo personagem ali, sabe? Pelo menos eu não consegui enxergar. Ele ter algum trejeito repetido, ou alguma coisa do tipo que lembrasse... fosse alguma coisa característica da atuação dele, né? Eu acho que ele conseguiu distinguir bem os dois personagens que ele fez, e até porque foi um período pouco de tempo, né? Que ele acabou de fazer o gravar o Stranger Things, já foi gravar o It, acabou o It, já voltou pra gravar a segunda temporada de Stranger Things. E uma coisa que os irmãos Duffy falaram foi quando esse garoto que faz o... Mike, ele voltou extremamente boca suja no It, né, cara? Que é o papel que ele interpretava do It, né? Falando palavrão, falando merda, fazendo piadinha o tempo todo. Falou que tava quase impossível de trabalhar com ele, porque tinha que segurar ele toda hora. A gente tem as crianças lá, tem o Mike. Não consegue, né? Que é o garotinho que é sequestrado. É o garotinho que... É o Will. O Will é sequestrado. Ele tá fudido, né? Nas duas temporadas, né, cara? Fica o tempo todo lá no Upside Down, né? Que é o... Mundo Invertido. Eu acho o nome Upside Down muito melhor do que o Mundo Invertido. Muito mais verdade, né? Bom, né? Muito mais verdade, bom. Foi a explicação do professor mostrar o cara na corda bamba enquanto uma baratinha tá pela parte de baixo da corda vindo ao contrário. Ela tá de cabeça pra baixo. Upside Down. E por falar... E ainda bem que você citou o professor, hein? Dos personagens, assim, secundários, o professor é um dos melhores, cara. Porque é o tipo de professor que o Nerdmaster deve ser, né, cara? Que busca ensinar os alunos, cativar, tá sempre pronto pra dar informação. E igual na primeira temporada lá, tem uma cena lá, que no mais final da temporada, que ele tá num encontro com uma mulher, né? E ele deixa a mulher de lado pra poder falar de uma banheira de... Como é que é o nome do negócio? Banheira de... Contenção de sentidos. Isso, que o Dustin queria aprender a fazer no meio de um sábado à noite. Ele, pô, mas é sábado da noite, não, mas você falou que não pode limitar o conhecimento, que não sei o quê. Aí ele olha pra mulher, tá legal, então vai fazer o seguinte. Aí ele começa a explicar, cara. Ele tava assistindo ele, ligou de outro mundo, inclusive. Não, mas e como é que o cara sabe fazer isso, né? Porra, que é o... Porque ele era o professor de ciências e o professor de audiovisual. É, porque um sabe fazer uma banheira de contenção, né? Não, mas então, isso daí foi muito popular nos anos 70. É uma banheira de contenção de sentidos, tipo, de privação de sentidos. É tipo, é tipo aquele caixão cheio de água que o Demolidor dorme no filme. E o professor é um personagem bem bacana, eu acho legal, e eu acho que ele não pode saber muito mais o que tá acontecendo em volta das crianças, não, porque ele vai tentar ajudar e vai morrer, com certeza. Com certeza. Não, ele morre, esse é um personagem que eu não quero que morra, cara. Esse é um personagem que eu não quero que morra mesmo. Ele é tipo um guru, né, cara? Ele é maneiro, ele serve pra ser como... Se a gente pegar a referência do D&D mesmo, que você encaixa cada personagem ali, e ele seria como se fosse um guru, né, cara? Tipo... Ah, não, ali é o sábio da montanha, que os caras vão lá pra buscar conselho, com certeza. É, então, e eu dou muito valor nesse professor, que ele tá pegando uma japinha, velho. Ah, é verdade. Na segunda temporada ele nem apareceu direito também. Não, apareceu, velho. Ele teve importância. Não apareceu direito, mas ele teve mais importância na primeira. É, ele apresentou a personagem nova, né, cara? Apresentou a personagem nova. Enfim, a gente tem o professor. Temos também o policial que eu achava que no começo da temporada lá. Como é que é o nome dele? É o Huller? Não? Cara, o policial não, o xerife. O Hopper, Roller, xerife, né? Roller, policial não, policial é a dupla chefe Wiggle do que tem lá no, na delegacia, cara. Não, o gordo e o magro. Hopper não é policial, não. O Hopper é o xerife. E a primeira cena do xerife, cara, foi de chorar de rir com a mulher. Xerife, os caras estão falando, não. Manhãs são para contemplação e donuts. Você pega todos os personagens, cara, e eles tiveram uma virada durante a série que você não espera. Por exemplo, esse xerife, ele tinha tudo pra ser o personagem que o cara bundão, bostinha, que morre, tá ligado? Cara, e do nada ele vira um personagem foda, cara. Um investigador foda, um cara que dá porrada, um super motherfucker. O salvador da pátria. É, cara, é foda. E eu achei isso realmente muito foda, cara. Tanto na primeira quanto na segunda temporada, que ele já vira mais o pai da Eleven na segunda temporada, né? Temos também a mãe do guri. Winona Ryder. A Winona Ryder. A Winona Ryder. Ela faz o papel da mãe maluca, né, cara? Da mãe que acredita que o filho tá vivo, que ela vai até as últimas consequências, encara todo mundo pra poder encontrar o filho, né? Que é uma parada louvável, diga-se de passagem, e que é uma parada foda quando eles acham o corpo do guri que o governo implantou lá pra poder... abafar o caso, né, cara? E a mãe vai atrás do corpo e vê, pô, mas isso filho não tem, ele não tem a mancha não sei aonde. Esse moleque não é meu. Aí, cara, eu achei isso muito foda. Eu achava realmente que o Will tava morto, sabe? Tipo, tava tudo levando pro Will tá morto mesmo. E eu achei legal o fato de terem conseguido recuperar o moleque no final da primeira temporada. Trazer ele de volta. Porque, pra mim, ele morreu feio, tá ligado? A cena dela catando tudo quanto é luzinha de Natal da porra da casa pra poder pegar a mensagem do filho. Puta que pariu, cara. E aquela casa, se diga que se passagem, é um personagem também, né, cara? Porque toda temporada ela é destruída de alguma forma, cara. Não que destruída, decorada. A primeira foi as luzes. Eu me lembro quando saiu a primeira temporada... É, teve uma dupla que fez o cosplay dela com a parede. O cara ficou de parede e a outra pessoa com o telefone. Aí eu fiquei pensando, como que vai fazer agora? Alguém vai andar com um monte de desenho, tentáculos de desenho? De papel, uma carreirinha de tentáculos de cipó de papel. Isso aí, vai estar com o Will sem camiseta desenhando. Então, mas esses negócios com tentáculo não rola não, cara. Tá proibido o cosplay de hentai, cara. Parece o nível de doença do cara. Falou de tentáculo, lembrou de hentai. Pior gênero. O pior gênero. O tentáculo não é tão legal assim. É o dragão. Não, é o dragão. Releva. A cultura dele é assim mesmo. Não, fazer eu achei que. Olha o comentário do Mário. Tentáculo não é tão legal assim. Eu experimentei e não vi que não é isso tudo. Não é isso tudo, cara. Super valorizado, né, cara? Mas enfim, uma coisa que os irmãos já falaram, né, cara? Na próxima temporada, a casa também vai ser decorada de alguma outra forma, porque eles acham mega divertido fazer aquilo com a casa. Eles não, mas é muito bom mesmo, cara. São duas coisas que são marca registrada naquela casa. É a redecoração de ambiente a cada temporada, de destruir aquela porra daquele telefone na parede. Eu não sei pra que eles religam aquele telefone, porque toda santa temporada tem alguém do elenco que vai pegar aquela merda daquele telefone, arrancar da parede e jogar longe. Não só isso, cara. Esse telefone explodiu 4 vezes, né? Ah, é? Nossa! Temos também o filho mais velho da Iron... Joyce, que é o Jonathan. Jonathan. É o moleque esquisito. Jonathan, personagem, é o maluco. É o cara... Que antissocial. É aquilo que todo mundo quer. É aquilo que na época da adolescência... Todo mundo quer ser, tá? Falar? Não, deixa eu falar. Calma. Não consegue, né? Não, caraca. É aquilo que na época que tinha os moleques na escola, que eles eram mais ou menos... Tentavam ser daquele perfilzinho, o cara retraídos, os caras que não gostavam de interagir, que achavam tudo uma merda e tal, só que eles eram ridículos, tá ligado? Eles tentavam ser igual o cara, andar com roupa escura, só escutando rock, sozinho, mas ficava sempre uma bosta. Virgão! Isso, é o virgão, é o virgão. E ele só deixou de ser virgão agora na segunda temporada. Isso porque o cara teve que praticamente empurrar os dois, né, cara? Foi sendo muito engraçado. É, a gente tem esse malucão também, que é o... Cara, eu vou te dizer, eu entendo que existem irmãos mais velhos desse jeito, tipo, que é amigão do menor e tal... Mas eu nunca vi, cara, irmão mais velho que é amigaço do irmão menor que é uma criança ainda, sabe? Eu não tenho tanta diferença de mim pro meu irmão, são só 2 anos, mas porra, nós dois éramos grudados pra caramba. Ah, não, mas a gente fala de 5, ele tá querendo falar assim de uma diferença bem maior, entendeu? É, um cara adolescente, tipo, com seus 17 anos já. Porque o Jonathan tem os seus 10 anos, as crianças têm quantos anos? Tipo, o Johnny tá ali, então não tinha amigos fora, né? Então a única pessoa que ele interagia mais era o irmão. O que eu entendi é, ele era tão grudado com o irmão assim por causa da situação que o pai dele e a mãe dele viviam, que era aquela... Já briga. Pra poder ser, briga direto, já no ponto de ter o divórcio, tipo de coisa. E aí, pro Will não ficar tão mal, não se sentir tão sozinho, ele distraiu o guri com música, apresentando, Que bela música, né? Que o Jonathan, a gente pode falar tudo quanto é ruim dele. Que ele é virgão, nerd, voyeur e o caramba 4. Mas gosto musical a gente não pode negar que ele não tenha. É verdade, né? É um voyeur, né, cara? Eu não lembrava disso. Ele tirava foto da menina escondido, né, cara? E aí a gente já passa pra outra personagem também, que é naquele grupo da adolescência. Nancy. Que é a Nancy, exatamente. Na primeira temporada, ela é muito feinha, cara. Na segunda temporada ficou mais bonita. É, também. Todos os personagens assim, ficam. Não, todos os personagens na segunda temporada ficaram mais bonitos. É, eles estão mais produzidos, sei lá. Eu não sei, estão mais arrumados. Estão se cuidando mais, usando produtos chiquinhos. Tirando o moleque, tirando o Steve, não. Tirando aí esse cara que é maluco aí, que anda sozinho, ele continua esquisito. Ele tá até mais esquisito. Ficou bem também pra segunda temporada. Deu uma melhorada. Cara, principalmente depois que ele deixou de ser virgão, cara, deu um ar assim. Deu uma vida, né, cara? Deu uma leveza. O robô voltou a face dele. Foi uma coisa maravilhosa. É, então, a gente tem a Nancy, né? Que ela era a patricinha da escola, se apresentou como a patricinha escrotinha da escola, que... Cara, ela era mais legal ali entre eles, que ela era gente boa com o cara, mas ela também era garotinha popularzinha. Ela também tem uma evolução enorme como personagem. Ela acho que é uma das que mais tem ali na série, vai, porque você passa da menina que é mais fútil e tal, uma garota que se preocupa, que tenta ajudar, que tá envolvida e tudo mais, e tem, ela tem até uma aproximação maior com o irmão dela por conta da aventura que eles vão atrás do Will, né? E ela atrás da Bárbara, né? Que é a amiga dela, que também é pega pelo Demon Dragon. Saudades, no decorrer da primeira temporada. Que isso, cara? Que porra é essa, gente? Por que alguém me explica? Por que a Bárbara de Cristo tudo de fã, cara? Que nem que tá fazendo até bonequinho dela? Que porra é essa? Por quê? O que ela fez de tão importante? Olha o teu cu, Alice. Não, o que... Não, gente, eu não entendo, sério. É, também não vejo nada, assim, tipo, que ela morreu como um exemplo. É, cara. Ela morreu de besteira, que causou tanta raiva. Cara, na minha opinião, a Bárbara é o Bob da primeira temporada. É isso, pô, é um personagem legal ali que morre. Ah, cara, porra. Mas... Sério, eu acho... Mas todo mundo se sentiu mal, porque enquanto tava rolando o sexo que ela morreu, entendeu? Então o pessoal falou assim, caralho... Da amiga e falou, o pessoal lá morreu. Metendo lá e ela... Na... Ela também se fudeu, né, cara? Mas de volta... Foi. É aquilo que diz, né? Algumas fodas acontece uma vez só, né, cara? Nunca mais, inclusive, né, cara? Eu acho que é ali que a gente tem a representação maior do universo invertido pela primeira vez, que é quando ela sai ali da piscina, né? E aí isso, a gente você vê toda ali a casa, todo o ambiente coberto por algas e um monte de coisa, né? Ela é verdade, ela é virada assim, o Dumbledore não come ela já de cara, não? Ele leva ela pro mundo invertido também, né? Como é que o Will não foi comido, gente? O Will, ele foi pro mundo invertido também. Fugiu. Né, o Will só fez uma coisa simples, que é dar 10 na pata do viado. Enfim, e depois a gente tem a outra personagem também, né? Que a gente falou um pouco da Nancy, que é mais ou menos isso, ela teve uma evolução e blá blá blá. Temos o namorado da Nancy, que é o Steve, que é aí, que vamos lá... Talvez Steve pode ser o meu personagem favorito aí na série toda e na segunda temporada ainda mais, né? Que ele ganhou mais importância, mais relevância ainda, que ele deixou de ser só o cara bobão pela Nancy, né, cara? Que ele ganhou uma vida própria, digamos assim, cara. É, ele ganhou um destaque, uma parada só pra ele. Vai. Que é o cara que ele começou sendo babaca, o escroto da escola, que a gente já definiu aqui que ele tava sendo influenciado pelo amigo ruivinho dele, né? Que inclusive ameaça da porrada nele também, né? Fala que... Ah, quando ele toma porrada do esquisito, cara, quando o Steve toma porrada lá do irmão do esquisito do Will, o cara, ele acabou a moral dele completamente, né, cara? Acabou, foi destruída toda a reputação e moral que ele tinha. Que aí o cara, até outro amigão dele lá, que pagava uma pau pra ele, fala... Meu irmão, você não conseguiu bater no cara, você acha que vai bater em mim? É tipo o Biff Tanner tomando porrada do pai do Marty McFly. tipo isso. Aí temos lá o meu Steve, que ele... Cara, pra mim o ponto de virada do personagem na primeira temporada é quando ele vai na casa da Nancy... Na casa da Nancy, não, é na casa do Will, né? Que a Nancy tá lá e tal, a galera, todo mundo... Que ela manda ele embora e tal, até pra proteger ele quando eles vão lutar com o Demogorgon chega... E ele tá no carro, aí ele para, que ele tá saindo, ele tá pra ir embora com o carro, ele para, aí ele vê os barulhos na casa, luz estranha, e ele pega o taco de beisebol com o pego e vai pra cima do bicho, cara, sem ninguém esperar, tá ligado? Não. Lucy. Isso, ele pega a Lucy do Walking Dead. É a avó da Lucy, né? Porque a Lucy era muito farpada. Pega e dá-lhe porrada no bicho, cara. E eu achei aquilo foda, maneco. Eu achei aquilo muito foda, que é só porrada. Agora, eu não vi momento nenhum ele fazendo aquele taco. De onde? Por que ele tá mandando o cara... aquilo, eu não sei. O que, que ele ia fazer com aquilo lá, eu não sei. Meu querido, mas que ele sabe, sei lá, como é que é a vizinhança dele, se é perigosa, não sei. Vai, né? que ele tem, tá jogando beisebol, né? Se você precisa de um taco com prego, cara, muda. É mais fácil mudar. Não, cara, todo carro de americano tem um taco de beisebol. Ou um pé de cabra. Com prego? Com prego. É o diferencial dele. Não, não. Não, o de prego ele pegou dentro da casa, que eles tinham preparado. O Jonathan nem se tinha preparado o taco com prego. Ah, foi isso? Foi. Com ele? No carro o taco era só taco mesmo. Só quando eles já estavam, vamos dizer, se armando pro combate, é que ele inventou de botar prego. Ah, tá. Eu não lembrava. Eu achava que ele tinha puxado o taco já com prego e já ido pra cima do bicho. É verdade. Tem isso não mesmo. Tem tempo dele abrir o menu e craftar, né, Wallace? O taco. Não, mas ele já tava indo com a intenção de. Mas para tudo aí. Para, deixa eu pegar esse prego aqui. Deixa eu craftar meu taco de prego, comentar o dono. Não, mas o taco de prego não tava em cima do sofá, cara. Porque eu acho que esse taco de beisebol quem fez foi a Nancy. Não, o taco ficou com o Jonathan porque ele não sabia atirar direito e a Nancy ficou com a pistola. Sim. O Steve, ele pega o taco e aí o Jonathan fica só com o isqueiro pra atacar fogo na armadilha. É isso mesmo, acho que o Jonathan ele perde o taco e ele chega na casa, isso. Ele pega o taco, ele já chega pegando o taco e dando porrada. É, pega no, o taco, a, pega o taco, já chega rodando o taco. Já chega dando ataque furtivo, mais 5 de dano, nas costas do bicho, né, cara? Ele dá aquela porrada que é foda. Enfim, cara, a gente tem também ele que tem uma grande evolução, né? E temos as crianças que... Pelo amor de Deus, né? Temos o Justin, que não precisa falar nada, que é o moleque mais carismático de todos eles ali, né? Que é o achado daquele moleque, né, cara? Temos o menino neguinho, que eu esqueci o nome aqui. Lucas! Lucas Mike. Temos o Will, temos o Mike também, né? Que na primeira temporada ele já era mais ativo e tal, na segunda temporada ele tava bem emo, né? Que inclusive é uma piada que eles faziam lá na produção, que chamavam ele na segunda temporada do Mike de Mike Emo. Que é o Mike mais triste, sem dar risada, sem ser tão líder do grupo, sem ter dando importância assim e tal. Tá triste, né? Porque é o amor da vida dele, né? A 11, né, cara? Que é a super poderosa. Que a dinâmica do grupinho ali é muito parecida. Tem muito de Conta Comigo, mas também tem muito daquele outro filme que... Que é aqueles adolescentes que ganham poderes? Eu esqueci o nome, isso é mais recente. Poder Sem Limite. Poder Sem Limite. A 11 é muito Poder Sem Limite, cara. Ela é muito daquela pessoa. Se você pegasse uma câmera e fizesse tipo um documentário falso, você ia ter um Poder Sem Limite maneiro com essa galera. E ó, eu vou te dizer, hein. Essas crianças aí, mesmo que a 11 não tivesse poder, tá ligado? Fosse só o Will, o Lucas, o Dustin e tal. Eu acho que talvez, é muito provável... Que eles conseguiriam descer a porrada no Pennywise do It, cara. No Pennywise tudo bem, mas na série eles teriam morrido, né? Porque se não fosse a 11 ter poderes, os caras, os bullies tinham ferrado eles, jogado eles do espinhadeiro, né? Mas você acha que eles iam mesmo jogar os moleques do espinhadeiro? Não, mas eu acho que eles não iam chegar a essa situação, cara. Porque eles só fizeram isso porque a 11 fez o moleque se mijar, né? É, isso. É, eu não acho que chegaria tanto, né, demais. Que os bullies, eles nem precisam. Porque, até porque se você pegar pra ver ali, né, Márcio? Aquela série, ela é bem pautada, entre aspas, na realidade. Porque, tipo, as crianças são mal, mas não são aquele mal exagerado que tem no filme, tá ligado? São mal crianças, cara. Eles não são extremamente agressivos ou extremamente exagerados no nível de maldade das coisas que eles fazem. São bullying normal, sabe? Era aquilo que a gente fazia na época da escola. Aquilo que a gente sofria na época da escola. Você sofria, né, Wallace? Ela sofria pra caralho. Sofria o caramba, Wallace. Confessa que você praticava. Ele acabou de dar o ato falha agora de pouco. Caraca, gente. O Wallace levava Death Note pra escola e falava que escrevia o nome dos outros. Que ia de bandana na escola. Ele sofria, muito pra mentira. Caralho. Bandana não. Bandana nunca foi, não. E Death Note não tava comigo na moto. Pegava a bandana dele e saia correndo de braço pra trás até chegar na escola. Agora, uma coisa, o que vocês acharam do Matthew Modine? Ele ficou bem de chefão malvado da empresa sinistra? Eu acho que convenceu, cara. Eu acho que ficou bem bacana. Não, ele ficou bem legal como o doutor sinistrão sem coração, sabe? Inclusive, eu não só acho que ele ficou maneiro, como eu acho que a morte dele foi muito rápida, assim, cara. Foi muito... Ah, peguei e já morreu. Achei que nem lá dentro. Uma crema de expectativa foda, cara. Porque eu achei que ele ia ser um vilão que ia perdurar, né, na série. Mas, pelo visto, não, mas né? Fala que estão vivos. Não tá, cara. O cara falou que veio ele pouca semana. O Capanga falou que ele tá vivo. Mas tá nada. Ele falou aquilo porque não queria morrer. Tá nada. O cara apareceu só na mente da 11, só. Não tá vivo, não. Não, porque a doidinha projetou, mas vai que ele tá vivo mesmo. Cara, é o gancho pra terceira temporada. Será? Inclusive, eu acho que a morte dele também foi muito bacana, mas eu acho que é um vilão que poderia ter tá, como você tá falando que tá vivo, então já não sei. Ia falar que ele deveria ter sobrevivido pra poder trazer mais criaturas do Upside Down, mas já que ele tá vivo, então vamos ver o que nos aguarda aí pra terceira temporada pra frente. Já pensou se ele fez a cirurgia e virou gordinho da segunda temporada? Não sei, pô, isso é maneiro, cara. Sabe o doutor, né, ele que todo amigão... É, tô ligado, pô, tô ligado. Doutor amigão, aquele frato... Cara, que diferença, né, de doutor Mengele sinistro pra doutor do Little, né? Não, mas esse doutor, cara... Ele só mudou o modus operandi pra ficar camuflado, né, cara? O ator que faz esse cara, ele era um cientista do Alien 1, não é? Do segundo temporada, o ator que faz o doutor, não é isso? Ele até chega até a falar disso nesse programa lá do universo expandido do Stranger Things. Eu acho ele que sim. Ele fala do personagem dele, ele fala isso. Que ele, inclusive, mandaram ele interpretar igual ele interpretou aquele cara no filme e tal. Que é pra galera, quando vê esse cara, já pensar assim, esse cara é um filho da puta. Já pra saber que ele é um grande filho da puta. Felizmente, não aconteceu, porque ia ser muito clichê se acontecesse, né? Do cara ser bonzinho, gente boa, legalzão, mas no final, ele era um filho de uma puta. Graças a Deus que isso não aconteceu. Ah, cara, mas ele também não era muito bonzinho igual ele demonstrava ser, não, cara. Ele não era filho da puta. Longe. Ah, mas ele ajudou pra caralho, pô. Tá, ele ajudou, se sacrificou lá pelos caras e tal, mas... É, mas não sacrificou pelo Bob. Não, ele sacrificou, pô. Ele ficou pelo pai ajudar o Bob a sair, pô. Ele até fala. Não, mas o Bob acabou morrendo, cara. Ele devia abrir a porta e gritar. O Bob morreu que ele viu a Iron Rise lá. Ele devia pular na frente do... Não, sabe... Bicho, morreu, ele podia pular na frente do bicho, né? Sabe o que aconteceu com o Bob morreu? O Bob morreu porque ele viu a Iron Rise lá naquele saiu da porta. Aí ele ficou igual um pateta. Achou que tava tudo bem. Cara, tu percebeu na hora que ia dar merda, não percebeu? Quando tu vê ele muito... Tava muito final feliz, o cara... meu amor, eu te encontrei! Tá muito pedindo pra morrer, cara. Cara, sabe que hora que eu percebi que ele ia morrer? Na hora que a câmera foca que ele esqueceu a arma na mesa. Aí eu, morreu. Na hora que mostrou que ele esqueceu a arma na mesa... Que quando ele vai ligar lá, ou mexer no cubo do computador pra poder ligar a água, pra poder tirar o bicho do corredor, o debocão lá do corredor. Cara, naquela hora eu vi, morreu muito. E foi o que aconteceu, cara. Chegou e morreu. E aquela morte dele foi meio agora e tal, ia ser mais, mas os produtores deram uma aliviada. Porra, mas quem mostrou os bichos chupando o sangue dele, falou assim, cara, não precisava ter mostrado isso. Só ia sair o bicho tá em cima dele e já tá morto. Mas tem uma cena que eles chegaram a gravar e tal, só que eles tiraram, editaram, né? Que na hora que o bicho tá mordendo ele, ele gospe sangue pra caralho, fica gemendo, fica... Aí sai tripa... acontece um inferno ali naquela hora. E quem pediu aquela morte gore foi o próprio ator. O ator, né, cara? Que ele falou, ele pediu pra ter aquela morte. Ele ia morrer e tal, só que não ia mostrar direito, ia dar uma limpeza. Aí ele chegou pra. O cara chegou, não, o Sean Austin chegou lá no diretor e falou: meu filho, já que eu vou morrer, me deixa morrer direito. Me mata mesmo, me mata matado mesmo, me mata de morte morrida. Quero morrer direito, quero ter aquela morte pra não se esquecer. Não é igual foi aquela uma morte chata da Barbie lá, que é bastante chata do caralho também. E morreu. Enfim, gente, na primeira temporada é isso, né, cara? A gente tem a 11 lá, a 11 não controlando seus poderes direito. Ela tem uma relação muito ET, né, com as crianças. Crianças, né? Inclusive aquela cena da primeira temporada, que eles estão fugindo dos policiais da bicicleta e tal, que o cara tá carregando ela na bicicleta, eu achei que eles iam voar, cara, na que tá vindo o caminhão na frente deles, ao invés de ela fazer o caminhão voar, dar um mortal por cima deles. Tem que ter um plot twist, né? Em vez de fazer as crianças voar, faz o caminhão voar. É o famoso quebra de expectativa, né, cara? Isso, e aquilo foi foda, cara. O caminhão voou, que foi lindo, cara. Ele caindo e tal. Eu acho muito foda, cara. Aquelas crianças são realmente demais. A 11, na verdade, demais, né? Eles não são tudo isso. E a 11, cara, é... Como assim? Que bipolaridade é essa? Você tava elogiando tantas crianças até agora no cast, e agora tá falando que as crianças não são tão legais, tá doido, só a 11. Rafa, entenda uma coisa, meu filho. Bipolar e koalas são pleonasmos. Acaba de elogiar, falta um pouco e desce o pau na parada. Sabe o que acontece? Então. Vou explicar. Não, sabe, a minha mente funciona assim, cara. Eu tô falando muita parada, aí eu vou começando a analisar comigo sozinho, tá ligado? Eu começo a ver, também não é tão legal assim, vai. Aí eu vou lá e no falo. No final tá falando, é uma bosta. Uma merda. No final eu vou falar que isso seria uma merda, cara. Eu perdi meu tempo assistindo essa porcaria. Tô falando. Ele não é bipolar, é bicoala. Bicoala, bicoalidade. Bicoala. sabe colar qualidade. Uma coisa, eu gostei dos nuances que eles colocaram na primeira temporada de a 11 poder ter sido o Demogorgon, que a 11 era a versão Demogorgon do nosso mundo, que ela tava ligada ao Demogorgon, que se de repente, se acontecesse alguma merda, ela ia virar o Demogorgon. Não aconteceu. Não, teve muita teoria falando que ela é o Demogorgon, porque o Demogorgon no RPG é um monstro de duas faces, a criatura com duas faces. E uma face seria Eleven e o outro é a criatura. Nossa, a internet foi a loucura quando eu li. Ah, a internet sempre vai, né? A loucura com esses negócios de série, cara. Ela sempre... Não, duas coisas que a primeira temporada, já na primeira temporada, suscitou foi nostalgia e teorias da conspiração, né? Isso, é. A série ganhou muito porque ela é praticamente... Ela é um filmaço dos anos 80, né, cara? Um filmaço da tarde, né? E isso que fez a série ela ter esse todo esse clamor todo que acabou, né, que ficou maluco. Eu vou te falar a minha experiência quando eu comecei a assistir Stranger Things. Eu não sabia, eu não vi trailer, eu não vi notícia, eu não tinha visto nada da série. Nada, zerado. Ela simplesmente um dia tava vendo televisão e apareceu na minha lista lá da Netflix, né, a atualização e tal de uma série nova. Eu assisti, cara, mas sem muita pretensão, sabe? Eu assisti mais que era pra passar o tempo. Tipo, ah, vou ver que parada é essa. E, cara, eu literalmente assisti a primeira temporada toda em um dia, cara. Eu não conseguia parar de ver, cara. Acabava um episódio, começava outro, acabava um, começava outro. Eu fiquei maluco com a série, cara. Eu lembro que no final da série já tava de noite já. E eu tava assistindo e tava com o cu na mão vendo a série porque eu me assusto à toa e eu fico realmente com medo. E com suspense eu me assustava bastante com o Demogorgon e tal. Que pra mim o terror que funciona é aquele terror que não mostra o monstro, fica mais na suspense. Eu acho que todo o clima dele, não é nem terror, é suspense dos anos 80, cara. Ficou muito legal, cara. Muito legal mesmo, então. E o final aberto deles, que ficou, vamos dizer, te dá aquela pontinha assim, de quero deixou mais. Deixou um gosto de quero mais. É, exatamente. Ah, deixou sim. Aquela gosto de waffle na boca, saca? A primeira temporada, ela é mais referencial, né? A segunda, ela já vai pra ideia de dar mais ênfase nos personagens secundários, né? Já não tem tanta... Aliás, a gente tava comentando sobre o período que a série, que as temporadas se passam. A primeira se passa em 83, e isso foi na época que já havia sido lançado o ET, né? Então tem mais referências ao clima de ET e das crianças, da relação delas com a Eleven. Já em 84, aí a gente tem Caça-Fantasmas e as crianças crescendo, que aí a gente vai ver até a personalidade delas como pré-adolescentes se mudando mais, né? Então aí a gente... Eu, particularmente, gostaria de ver uma temporada que se passasse já deles adolescentes ou maiores nos anos 90 e utilizasse o estilo de terror nos anos 90, né? Digo isso porque não ficaria tão preso apenas os anos 80, entendeu? Porque é legal tudo, a gente vê em toda temporada, ótimo, e eu não tenho dúvidas que eles possam fazer ótimas temporadas ainda nos próximos que vão vir, né? Eu acredito que vai ter mais de uma, né? Isso já contando com uma terceira ou quarta, né? Terceira com certeza tem, né? A quarta eu acredito também, mas é apenas uma ideia, né? Poderia ser desenvolvida. Aqui agora falando da segunda temporada de Stranger Things, né, cara? Que é a temporada que vale. Melhor temporada até agora. Eu não sei, hein, cara. Acho a segunda temporada muito melhor, pois a história já pega num ritmo melhor, saca? Eu não curto muito a explicaçãozinha. Esse aqui é um mistério. Bom, posso achar um mistério de uma vez. Que tu pode ver que ela se desenvolveu muito mais. Aconteceu muito mais coisa na segunda do que na primeira, saca? Ah, mas aí é o sentimento, tipo, da desolação do Smaug tem com Uma Jornada Inesperada do Hobbit, né? Só que o segundo filme, ele é bem inferior ao primeiro, né? Eu tô fazendo essa comparação e tal, mas é porque ele falou sobre explicação e tal. O primeiro filme, ele vai no ritmo mais devagar até realmente você ir direto à aventura. O segundo filme, você já tá no meio da aventura e vai seguindo. Só que o segundo filme é bem inferior. E não estou dizendo que a segunda temporada seja bem inferior, mas eu acredito que as pessoas, elas têm mais afeição à segunda temporada pelos personagens em si. A gente gosta muito dos personagens, quer continuar assistindo eles. Mas a temporada como um todo, se a gente, eu particularmente prefiro mais, muito mais a primeira. Que é mais referencial e que, bom, eu acredito que ela ainda, por ter essas referências, não caminha tanto com as próprias pernas. Ela caminha, mas a segunda temporada ela é mais justa em dar mais ênfase aos personagens secundários. Ela tem mais essa oportunidade, né? Por ser a segunda temporada, ela já mostrou muito Mike e muito Eleven. Agora ele pode colocar Eleven com uma história isolada, um arco isolado, né? E aí ele vai dando mais ênfase ao Dustin, ao relacionamento da Nancy com o Steve, né? E o Jonathan também, ali naquele triângulo amoroso. Isso é muito interessante e nisso se tem os acertos. Só que o arco total, a ameaça, particularmente eu prefiro o primeiro, a primeira temporada. Por ter tanta organização, quanto o mundo invertido, e ter o mistério do mundo invertido, você não saber bem o que é aquilo. Você tem as referências muito mais ao período de infância das crianças. Então você tem referências a Conta Comigo, ao Goonies, e aí você emenda essas referências com um ambiente que, pra mim, é muito mais os anos 80, né? A segunda, ela já vai seguindo naquela época, mas ainda assim, eu acho que ela não tem esse charme, né, que a primeira tinha. É, eu também acho, cara. Eu também acho por aí também. Eu concordo muito contigo. Porém, cara, eu acho que uma parada que a segunda temporada se destaca, na minha opinião, é que essa mistura que eles fizeram dos núcleos e que funcionaram bem, cara. A galera conseguiu, por exemplo, Você na primeira temporada, você conseguiria imaginar o Steven fazendo parra ali de núcleo com qualquer uma das crianças, sabe? E o cara com o Dustin, ele ficou irmãozão mais velho. Ficou uma parada foda, cara. Ficou uma parada que funcionou, sabe? Agora, uma parada que me incomoda na segunda temporada foi o rumo que até pro final da temporada que o personagem do Mike tomou. Que ele virou o emo Mike, né, cara? Que ele tava mais triste durante a temporada, menos expressivo, menos aventureiro e então, tal. Então, mas você volta na moedinha com poderes telecinéticos, cara. É, mas ele só volta a ser o personagem que a gente conhece. Não, mas diferente de outros personagens ali, cara, que você reconhece, que você vê, tipo, na primeira temporada, o Mike foi aparecer, o Mike na primeira mesmo, só lá pro final, sabe? Quando a Eleven volta. Que aí o cara voltou, mas até lá, tipo... Ah, não, mas você quer? A participação do personagem principal, né, ela foi meio que diminuída, né? Ele tá participativo na história, mas você vê ali que a ênfase é mais no próprio Will mesmo, né? Sendo o espião ali no mundo invertido, né? Então, por ter esse foco mais no Will, aí o Mike, ele fica ali acompanhando o Will, mas ele tá mais acompanhando, né? O arco de história principal não tá com ele. A gente chega na segunda temporada, já logo no início, já temos a apresentação de dois novos personagens que vão influenciar na série no decorrer da temporada, que são aquele outro cara que é o Malheirão, o Max, né? Que é o cara Malheirão. A Max. Nossa, o Max, Billy, que não é o Billy, o Billy é o Jason. Vocês entenderam, né? Power Rangers, o filme, ele é o Jason. No filme. Caraca, é o ator do Jason? É o ator do Jason, isso é. Caraca, eu não sabia. Meteram um... É por isso que tá fazendo roupa vermelha o tempo todo, será? Não sei, hein? Talvez referências. Agora, a menina é a Max. A Max, né? Que ela é o... Fica naquele triângulo amoroso. Ela, Dustin e Lucas, né? Não tem vai, não tem tanto triângulo amoroso ali. Não, o triângulo amoroso ficou dois episódios só. E ela, do jeito que os casais ficam trocando na série, nada impede no terceiro, na terceira temporada ela trocar em casal certo. Ah, não, mas acho que não, cara. Entra muito na questão de amizade, que os dois são muito amigos. Acho que não entra essa parada, não, cara. Tá, mas o Dustin ficou meio chateado, saca? Isso no último episódio. Ah, mas o Dustin já tinha largado ela de mão já no último episódio, já, cara. O Dustin, por ela, assim, ele não ficou tão chateado. Ele ficou chateado porque não tinha ninguém pra dançar com ele. Ele ficou na fase de aceitação, tá, beleza, tipo assim, pelo menos meu melhor amigo levou, né? É, tipo, tá com ela, tá tranquilo. É, e finalmente o Lucas não é, ele não tá desequilibrado que tenta, que nem na primeira temporada. Gritando com todo mundo, falar, caraca, o negro é o maluco do grupo ali. Aí vocês têm aí na segunda temporada. Aí eu gosto porque até a família dele tem mais destaque. O pessoal falou tanto da irmã dele, eu não acho que a irmã dele seja a criança mais sensacional do mundo, né? Que nem tá tudo. Ah, não, é. Ela é maneira, mas... Bater com lâmpada fluorescente, sério. A irmã dele lembra muito a minha irmã, não sei por quê. É, porque ela é amada, tem foto em todo lugar na casa, né? Não! Não tem foto do Lucas na casa dele. Verdade, tem foto da irmã, né? Mas no caso do Lucas, eu acho que é a irmã dele que rasga, né, cara? É. E você já reparou que a irmã dele parece muito a Tônia do Todo Mundo Odeia Chris, isso, cara. Isso que eu ia falar, ele igualzinha, cara. A dá vontade de socar jeito. Igual, velho. Dá, não dá, cara. Que criança irritante, cara. Cara, uma parada que eu não entendi foi na primeira temporada, quando a Nancy e o Steve continuam juntos e tal, eu achei que o Steve e o Jonathan, eles tinham terminado mais amiguinho, tipo, pelo que eles passaram, os três, tá ligado? Eles ficaram, ah, ok, cara, você gosta, vocês são namorados, ok, a gente é amigo, todo mundo é amigo. Mas chega no começo do segundo, os caras nem se falam, velho. Não, então, mas... Ah, mas o Jonathan fica apagando vela ali também, né? Tipo, eles se enfrentaram o monstro ali, mas não foi, tipo, eles não tiveram um grande contato, né? Não, mas mesmo assim, cara, se os caras tivessem continuado junto, até ficaria, cara. Mas lembra que a Nancy falou, ah, você se afastou, você sumiu. Aí falou, eu te esperei, falei... É, nem um mês. Peraí, mas tá, calma, mas ele falou no sentido que esperou romanticamente falando ou foi no sentido de... Não, ela falou que ela esperou ele ter uma iniciativa, só que não teve, tá? Ela foi com o outro lado. Ela tava namorando com o cara, velho. Ela terminou junto namorando o cara, como assim? Eles terminaram, não. E no final, que era o Natal, que era 2 meses depois do evento, que a Nancy tava junto com o negócio de novo, cara. Lembra? A parada da série aconteceu em outubro. Ah, é verdade. Finalzinho do Natal já é dezembro, então teve esse mês de novembro. Ah, é verdade. Que a gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Não, agora que você falou, eu tinha esquecido isso, é verdade. Rola mesmo uma passagem de tempo pequena no final da primeira temporada. Mas quando eles vão lá pra casa do repórter pra jogar a merda no ventilador, ele analisando os dois, ele fala, você não tem falta de confiança. Até depois o Jonathan fica... Sim. Ele quase trancou o cara no quarto e deu a camisinha na mão. Só voltou isso, né, cara? Vai, amigão. Foi, cara. Assim, é certo influenciar crianças de 17 anos a treparem desse jeito igual ele fez ali, cara? Ah, tipo assim, os anos 60 estão aí pra isso, né? É. Porra, né? O cara tinha o filho da Xuxa com a criança, cara. O Jonathan tipo, olha tudo. Cara. Tá, então tá bom. Então, tudo bem. Se todo mundo aqui aprova, então tudo certo. No começo da segunda temporada, a gente já tem já eles começando o fliperama, né? Aquilo que eu falei, que já começa já dando o destino de cada um, né, durante a temporada, o que vai ser, pelos jogos que eles estão jogando. Até mesmo o vilão que aparece, que referência ao jogo que a Max está jogando. Na verdade, a primeira cena é aquela fuga do carro. Isso, que é uma cena tão chata de ver, né? Mas o legal é a coisa, cara. 28 de outubro de 1984, cara. Eu tinha um dia de vida nesse episódio. Oh, dragão. Oh, caraca, hein, dragão. Eu tava no saco do seu pai. Caraca, não tava. Seu pai produz, troca esperma assim, vai produzindo. Então você não tava nem... nessa época, se fosse você não era você, entendeu? É isso. Não, mas meu pai não era um adolescente, assim, nos anos 80. Né? Ah, tá, mas, não, mas o nanismo, né... Beleza. Mas o que eu acho interessante, cara, é que nesses novos personagens que são apresentados, é que você tem aquele cara que eles tornam novo popular lá, que é o Jason. O Jason não é Billy, isso. O Billy. Mas é o Jason também. É, você tem lá o Billy, cara. E ele é o estilo, a roupa dele nos 80 total, né, cara? Descoladão nos anos 80, camisa bufante. Sim, o Buddy Rebel, né, cara? É, cara, o cabelinho, a calça apertada. Inclusive, quando ele apareceu a primeira vez com as meninas comentando sobre ele, eu achei que ele ia ser tipo um homossexual, cara. Tipo, nada contra, cara. Eu achei que... É, seu personagem que ia ter sei lá, porque ele tava andando o cabelo, ele tava andando esquisito, meio rebolando e tal. Mas desculpa, mas o sexo dos anos 80 era isso, entendeu? É, eu tô ligado. Minuto, entendeu? É. Então, aí temos o Billy lá, né, que é o psicopata, né, cara? Que depois que, você até consegue entender mais o personagem depois que você vê que ele é ele está em um abuso fudido com o pai dele, né, cara? O pai dele abusa psicologicamente... e até um pouco fisicamente dele, né? Deixa o moleque naquele jeito lá mais revoltado e tal, e o fato do fato dele ser obrigado a cuidar de uma minha irmã e tal, porque ele não quer cuidar dela, tá ligado? Nem gosta da garota. Mas ele se vê obrigado a cuidar dela por causa do pai dele, obriga, e aí ele tem aquele tratamento mais abusivo com ela. No final lá, quando manda procurar o pai dele, dá uma comida tipo nele. Não, dá uma porrada, dá uma comida. Não, e dá pra perceber ali que. Dá pra ver que o cara tá se preparando, né? Ele passa a louça no saco, porque ele tava louco pra, né? Pra bimbar com alguém, e o pai dele chega e tira, acaba com a família. É, você vai cancelar com essa menina e vai atrás da sua irmã. É a tua irmã, maluco. Vai ser um homem e tal, vai ter responsabilidade. Mas também ele vacilou pra caraca, né, cara? Menino sai de casa, o cara não vê. Também tá sacanagem, né, velho? Não, mas você tá ligado que ele tá um pouco se deixando, né, com a menina. Ah, é, então, é. Aí ele. É isso que eu tô dizendo. Aí ele, o que ele faz, por causa do abuso que ele sofre do pai dele, ele desconta tudo nela, né, cara? Ele descarrega nela. Aí ele abusa dela. Eu não sei se é. Eu acho que não sei se é tanto abuso, porque, tipo assim, você vê que ele é um moleque que, sendo, cara, se você não usar força, ele não te ouve, entendeu? Tanto que a mãe dele fala, né, eu acho que a madrasta dele fala. Madrasta. O pai dele fala uma vez, fala duas. O cara não vai se lascar, não sei o que, não sei o que lá. Aí, ah, é filha da mãe? Ele dá um encontrão, né? Tipo assim, um quer se fingir de homem e o pai dele é tipo assim, não, você vai fazer isso porque você é homem, cara. Você tem que ser decente, tá ligado? E tipo assim, e se você não for decente, eu vou te cobrir de porrada. Mas você, cara, eu não sei. Eu peguei mais com o pai dele sendo mais abusivo com ele. Mas você acha que foi só o pai dele só? Não, sendo mais duro, porra. Nunca foi o garoto. Mas o pai dele tanto é abusivo que depois a gente tinha comentado pelos irmãos Duffer que ele se sente inferiorizado pelos outros homens, né? Então ele tem essa necessidade de ir contra todos pra se mostrar um macho alfa, né? Porque ele se sente reprimido muito pelo pai. Isso vai ser mais explorado na terceira temporada? É uma promessa. Aparentemente vai pelo que foi prometido, né? Mas por agora a gente só tem um teaser, né? Só que se você analisar só a segunda temporada, isso fica meio dúbio mesmo. Aí eu não acho nem tão legal. Eu achei meio jogado isso, pelo menos na segunda temporada. A impressão que eu tive é que o garoto, o Billy, é um rebelde. Ele tá pouco se fudendo pra irmã e depois que o pai dele se casou com outra mulher, o garoto ficou mais revoltado, sabe? Ficou cagando pra tudo. Ele sai, ele volta pra ajudar a noite e o cara tentando educar o garoto. Até o momento que a irmã dele fugiu, o cara tá cagando pra isso. Pouco se fudendo pra irmã. Chega daquele contempo, porra, ó, cara, você já passou do limite. Você tem que aceitar que ela é sua irmã, tá? Nova fase da sua vida, cara. Cara, é das duas uma. Ou a gente tem essa mania de sempre achar que tem algo atrás, tipo, ah, não, ele sofreu bullying e tal, ou ele é muito. É, as pessoas são muito agressivas com ele, ou ele é só um babaca mesmo, e enfim. Para o culo, caralho, né, cara? Eles apareceram e tava tendo aquela conversa com a Max que eles fugiram, que tem que estar se escondendo na cidadezinha. Eu falei, porra, o que tem por trás desse pessoal? O pai dele é até ficando lá dentro do banco, eles estão fugindo da polícia. É, isso não é explicado mesmo. É, porque se mudaram. Parece que foi tipo. Parece que era uma trama maior que os caras largaram de mão, sabe? Deixaram meio que jogado. Eu acho que isso daí é só gancho, tá ligado? Gancho pra terceira. Agora, quando vai ser a terceira, olha só, na primeira eles não deixaram gancho nenhum. E a segunda já foi no ano seguinte. Agora estão deixando um gancho na segunda. Que a terceira provavelmente vai ser só, sei lá, em 2019, né? Então. Eu não sei, cara. Talvez ano que vem, porque aquelas crianças vão crescer, né? Eles não vão esperar tanto para as crianças crescerem. É, exatamente. Né? Se eu demorar muito para fazer, eles vão. Perder as crianças deles. É, tem que ser rápido, porque vai que a denúncia de assédio vão demitir as crianças, pô. Não pode dar margem pra isso não, porra. Aí vai descobrir que a Eleven tava abusando do Mike, né? Eles são amigos, né, cara? No fato, eles são amigos, né, cara? Isso é verdade. Isso não pode ficar dando muito mole, não. Que tá aparecendo tanto nego abusando de tantas pessoas ultimamente que tá foda, cara. Ah, o Kevin Spacey se lascou nessa, né? Ah, Kevin Spacey? Nossa, nem... Até agora foram oito, né? Oito acusações só dele. Só dele. E apareceram mais gente diferente, cara. Tá maluco. Hoffman, né? Tá maluco. O cara perdeu a série, perdeu a carreira, perdeu a menção M, acabou tudo, né, cara? Ele tentou disfarçar, falando, não, porque eu sou gay e tal, querendo se esconder atrás da bandeira LGBT. Nossa, pior, cara. Só piora a situação do cara. Temos também a Max, né? A Mad Max, né, cara? Que é um nome excelente. Se esse fosse meu nome, Max, eu também colocaria esse nickname nos jogos Mad Max, que é muito bom. O seu nome tinha que ser Maximilian, né? Maxwell. Também pode ser. É, ela é Maxine, né? É, Maxine. Eu tenho um amigo que tem, o nome dele é Maxwell e chama ele de Mar. Eu tenho um amigo que o nome dele é Maxwell e a gente chama ele de Macaxwell. O brasileiro só não, mas era uma piada, porque sabe esses carros, esses jipes, esses carros que vem uma roda de step atrás do carro? Fica sim. Ali na, por fora? Tem dessas rodas que tinha um macaquinho abraçando ela no protetor. Aí era igualzinho ele, a gente sacaneava ele. Ele na zoação, caralho. Ele não levava essa cena. Era, né, criança não tem racismo, criança tem zoação. A gente tava só sacaneando ele, levava ele pro macaco só por causa disso. Temos a Maxine, né, cara, que é uma personagem também que ela também tá revoltada com a vida dela por causa da situação na qual ela se encontra, né, que ela distante do pai. Ela, acho que ela não tem tanto, assim, problema com o padrasto dela, é mais porque a mãe culpa o pai por tudo que deu errado no casamento deles, né, e se distanciou muito indo pra uma cidade no meio do nada, né, cara. Acho que mais por causa disso mesmo. É, perdeu os amigos dela que ela tinha e tal, tendo que começar numa cidade nova, no meio do ano letivo, que é uma merda, sempre é uma merda. E ela se vê no meio de garotos nerds, né, cara? Ele é só como se fosse o clube dos perdedores, né? Daquela escola lá, né? E os garotos vão fantasiados no meio do ninguém fantasiado, os caras tão lá de roupa de caça-fantasmas, caralho, que vergonha aquilo, cara. Vou te dizer que eu me identifiquei muito, sabe? Eu não, nunca fui fantasiado de nada pra escola, assim, quando ninguém tava, mas eu me identifiquei muito, cara. Cara, tem um babaca nos anos 80 que foi fantasiado de chuveiro pro Halloween. Não, quem assistiu lembra. Então, cara, essa fantasia de caça-fantasma tá maravilhosa, cara, comparada a chuveiro. O problema não é nem a fantasia tá bem ou mal feita, cara. O problema é que era literalmente só eles fantasiados, né, cara? Não, cara, aquilo foi sensacional. Eles olhando assim. Adolescente, cara. Peraí, não tem ninguém. Porra, tava todo mundo fantasiado no passado, que merda é essa? É conspiração, só pode ser conspiração. Aí a gente tem o relacionamento da Maxine com os dois garotos, né? Que é o Dustin, né? Que ela começa desprezando ele, mas depois ela vai... Ah, o que tá acontecendo e tal? Aí a gente tem o Mike pau no cu tratando a menina como se ela fosse um lixo, né, cara? Tipo, ah, não é a Max, não é a Eleva, então caguei pra você. Foda-se você muito, tipo... Tô nem aí, sabe? Cara, ele tratando ela muito mal, cara. Eu achei legal o fato dela ter ficado com o Lucas no final, com o Lucas depois ficou mega gente boa e tal. Até ela sendo meio escrota com o Lucas, quando o Lucas conta a verdade pra ela, que aconteceu na primeira temporada e tudo. É, que ela fica desacreditada e começa... Ela não é escrota, né? Eu também acredito, tipo, ninguém pode acreditar nisso. É uma ideia absurda, né? Imagina, tipo assim, eu não posso te contar, os GDS vão te pegar porque a gente enfrentou ano passado um monstro de outra dimensão. É, tipo, aí eu vou dar risada na tua cara. Né? Entendeu? Mas até depois o Dust comenta, você não contou, diga aí, então, pra ela não acreditar. Ele não é bom em storytelling. Então, mas pensa bem, o Lucas é player, não é master, né, cara? Então ele não sabe nada. Ah, é, não sabe nada. Pode ser também. Pode ser, se fosse o Mike cantando ali, quem sabe, né? Mais credibilidade. Mas se bota uma mão na tua boca igual ele botou na boca dela, vocês acreditam? Na hora, vocês mudam de ideia? Porque assim, isso convenceu ela, né, cara? Não foi isso que convenceu ela, cara. Que convenceu ela ela ficar rodeada por Demogorgons cães, né? Ah, mas ela acredita, ela começa a acreditar, que ela fala, pô, você tá falando sério mesmo isso? Ela tá embarcando na viagem, saca? Até lá. Até ela ver os Demogorgons, ela tá embarcando na viagem. Repara que ela não tá acreditando muito, tá ligado? Eu vou te dizer que se você sabe contar uma boa história, por mais louca que ela seja, as mulheres... Não, as mulheres não, as pessoas começam a embarcar na tua onda, porque... Eu gosto de contar essa história rapidinho. O Rafa, bota aquela virada de disco com uma música. É uma parada nada a ver. Mas o que aconteceu? Uma música nada a ver, cuidado que você vai pedir, hein? Que eu vou jogar bem na sua cara. Ó, vocês não vão acreditar nessa história, mas eu juro tá por bom. Deus que é verdade. E eu já te contei o tempo, Rafa, mas eu não achei a conversa pra ele provar. Tá na bom. Época que eu era solteiro. Em que eu comecei a testar cantadas diferentes, inusitadas, mais a zoação com as meninas. Teve uma que eu testei. Não, eu não peguei, claro que eu não peguei, Mario. Puta que pariu. É claro que eu não peguei. Mas teve uma que eu quase peguei com uma cantada fingindo que eu vim do futuro e que eu era o marido dela do futuro, cara. Eu lancei essa menina. Que merda, é? Puta, que tá falando caraca, uma merda. Não, mas eu falei. Cara, mas olha só, cara, eu não sei o que eu fiz, cara. Eu sei que eu lancei um mind game tão fudido que a menina ficou. Mas você tá falando sério mesmo, cara? Você tá começando a me assustar? Porque eu acertei coisas. Eu dei alguns chutes que foram corretos, sabe? É o nível de crítica, garoto? Ela tá zoando. Ela não tá me zoando, não, cara. Ela tá falando sério. Só que aí ela fez uma pergunta que. Tá bom. Ela fez, na verdade, duas perguntas que me fudeu. Foi, primeiro, tipo, tá bom, se isso é verdade, então só me responde isso. Qual é o emprego que eu sonho ter no futuro? Isso aí, eu podia, isso aí, se eu fosse um pouco mais esperto, eu poderia, com lábia, ter. Não, era só falar assim, ó, eu vim do futuro. Você sonha ter no futuro no seu emprego? Não entendi. Tipo, faria isso. E também é a minha cor favorita. Aí isso me fudeu, cara. Que eu chutei uma cor e não era. E... Aí ela fala assim: ah, não, a cor tá errada. Aí você fala assim: eu vim do futuro, você mudou de cor. E aí? Vai falar o quê? Não. E aí que não. Mas eu tipo assim: é que eu digo assim, você é. Desculpa, eu nunca fui bom nessas coisas. Você sempre me corrige. Eu podia ter lançado essa, olha aí, se o dragão tivesse sendo meu... Se o tivesse mandado pro dragão, falar, dragão, e aí, cara, o que eu respondo agora? Ele podia ter me ajudado nessa. Ia ser uma história foda, de eu ter pegado a menina fingindo que eu vi no futuro. Mas, Wallace... Ai, caramba! Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já! Ai, não, cara, Ai, meu Deus! Caraca, meu gato começou a escalar minhas costas e eu tô sem camisa, cara. Caraca. Eu sei como é que é, meu gato vem subindo no meu colo, ele não pega impulso e crava as garras na minha coxa. Puta que pariu. Foi muito engraçado. Não, então, Alan, eu acho que. Ai, caramba! Ah, é? Foi quase isso. Agora, né? E agora as de mesa. De personagens novos também tem um cientista, né? Lembra o pai de Eleven? Então, o cargo que ele ocupava de líder do laboratório da CIA? Então, agora é o outro cara. É um cara mais tranquilo, é um cara que não tem que assassinar. Não vamos assassinar ninguém. Vamos ficar na nossa. Inicialmente, cara, a gente achava que nem o Nerdmaster chegou a citar antes na primeira parte, né? Inicialmente, eu achei que ele poderia se rebelar, né? Só que não, ele seguiu na mesma linha, né? E aí não teve surpresa, assim, não, ele na verdade é um vilão, porque aí sim seria o clichê, né? Essa foi a quebra de expectativa, cara, porque eu assisti a temporada inteira e falei, não, ele vai ser um filho da puta. Isso, é. Mas você não acha que isso é bom, gente, pra série? Que, sim, isso é bom. Você ficar surpreso com as coisas que acontecem, tipo, apesar deles trabalharem meio os clichês que tem nos filmes dos anos 80, eles ainda mudarem umas coisinhas que são meio óbvias, sabe? Eles mudarem uma coisa de leve, tipo, isso não dá uma cara nova pro produto, isso pra dar um diferencial bacana pra parada? É melhor do que você tá assistindo a série... E de repente a Electra vai e mata o Sigourney Weaver e se torna a nova líder do clã da mão. Vai se foder, cara. Vocês assistiram Defensores? Ah, assisti. Eu não terminei de ver até hoje, Defensores, cara. É, muito chato. Vixe, tem esse cara, é verdade, que ele é um cientista nice guy e tal, que ele chega até a falar, né, pra Nancy, pro Jonathan, né, que aqueles caras assassinos estavam sacaneando e tudo mais, sem conseguir... E não se importando com as consequências das ações deles, essa galera toda morreu ano passado. A gente agora que tá assumindo e tá fazendo parada sobre nova direção, né, cara? Somos diferentes, né? E realmente, de fato, estão mesmo. Eles estão mais preocupados em ajudar e ser mais gente boa, né? Não, eles estão limpando a merda. É, estão passando papel higiênico da cagada que os outros caras fizeram. Agindo sem escrúpulos, pegando mulheres grávidas, fazendo experiências, tipo de coisa que também. A gente também tem talvez a apresentação do melhor personagem da temporada, que infelizmente teve um fim trágico, mas que foi importante, que foi o personagem do Bob, né, cara? Que é o Sam no Senhor dos Anéis. E também faz o personagem de. Qual é o nome do personagem do Goonies mesmo? Ele é o gordinho do Goonies. O gordinho do Goonies. Não, o gordinho do Goonies é o outro. O gordinho era o que balançava a barriga assim, fazia o negocinho com a barriga. Ah, é, não, é verdade. O que ele era no Dragão, você lembra? Ele era um heróizinho, assim. Ele seria o que seria o Mike hoje em dia. Deixa eu ver aqui. É o Mike da galera, peraí, deixa eu ver aqui nos Goonies. Era o Mike? Pior que era o nome dele, é o Mike mesmo. Olha aí. Maneiro. É, Michael, Mike e Walsh. Isso, porra. É, uma parada que é maneira dele, quando ele entra lá na casa, que ele entra lá na casa da mulher lá, que tipo, que ela vai pedir ajuda e fala, ó, é um jogo e tal, tenta descobrir o que, que é isso aqui, onde é isso aqui. Quando você é o xerife lá que tá em perigo. O Hopper. O Hopper que tá em perigo. Cara, eu achei muito maneiro que ele tá tipo, que isso aqui? Que tá acontecendo aqui, cara? O seu filho tá bem, cara? Que maluquice, que não sei o quê. Tipo, ele tá mega preocupado e achando aquilo tudo muito esquisito. Aí do nada ele olha e ele... Pera, aquilo ali não é não sei o quê? Aí ele entra no jogo, cara. Lago dos Namorados. Aquilo ali não sei o quê? Aquilo ali era o quê lá? Aquilo ali era não sei o quê e tal. Tipo, ele... Ah, então isso aqui deve ser tal lugar. Ele, ah, tal. Isso aqui é um mapa, olha aí. E tipo, cara... Como ele descobriu que aquele era o mapa, eu não fiz a, não faz a mínima ideia? Como ele descobriu que era o mapa só olhando assim? Pô, ele é o cara soldado, né, porra? O cara sabe falar alemão. Lembra aquele o apelido dele na escola, que era Bob Sabichão? Ah, é isso. Então, ele possivelmente conhecia o mapa da cidade de Quase Salteado, entendeu? Ele sabia onde eram todos os lugares. E ele sabia, tipo assim, você viu que ele sabia navegação, ele sabia a cartografia. Tanto que ele tem uma hora que ele tá, mano, mas a escala não é precisa, não consigo, entendeu? Não é assim que se trabalha com escalas, entendeu? É, porque o mapa tava todo bizarro também, não tava no... Não, porque, tipo assim, o mapa não era da cidade, só que era dos túneis. Isso, era dos túneis que embaixo da cidade, verdade. Que a criatura tava fazendo, ele fez uma triangulação ali, ele falou, o negócio tá por aqui, então né, vamos procurar aqui. Uhum. É, então, e tem ele, né, que ele teve uma morte, infelizmente... Isso. Eu não sei se é infelizmente, porque foi importante a morte dele pros personagens, sabe? Ele teve uma morte heróica, né? É, ele foi tipo como se for a morte do Coulson no, antes de estragarem, trazendo os personagens de volta. Agora, hein, gente, fazendo um exercício criativo rapidinho. Se fosse o qualquer um das outras crianças tivesse achado a criada Democão lá, o filhote Democão, que é, como é que é o nome dele mesmo que o Dante dá pra ele? É, D'Artagnan. É, ele... Dart, porque é de D'Artagnan, por causa do chocolate dos três mosquiteiros. Vocês mosqueteiros. Não, exatamente, quarto mosquiteiro. É, então, se fosse qualquer uma das crianças tivesse achado Dart, cara, a série seria completamente diferente, cara, porque eles teriam matado aquele bicho na hora, mano. É o Dante que é maluco, porque ele adotar criança. Só um, pô, um de vários. Mas séries seria diferente do que eu digo, é, por exemplo, naquela hora que eles estão dentro teria do... Teria um a menos. Na série. É, eu também. Naquela hora que eles estão dentro do túnel lá no final da série... Que o Dutch ele para e começa a conversar com o Dart, dá chocolate pra ele e o bicho deixa de passar. Não teria aquela cena, tá ligado? Teria o bicho aparecendo atacando agressivamente, matando provavelmente o Steve, que é um bundão que toma porrada de todo mundo. Tá ligado? Provavelmente é isso que... Não, o Steve ele bate nos monstros o Steve bate. É só neles também. Mas o que eu digo é isso, tipo, não teria toda aquela discussão e tal. Agora, gente, o que eu vi é... Aquele bicho foi o mesmo bicho que o Will gosta no final da primeira temporada? Eu acho que era. Um dos, né? Pô, passou um ano, o bicho não cresceu quase nada. Deu pra ver que o bicho cresce muito rápido. É, exatamente. Não, mas tipo assim, ele ficou... Lembra que se você reparar no final da primeira temporada, tem uns ovos na floresta. Eu acho que daquela fase larval ele fica em ovo um tempo e depois ele eclode pra aquele girino. É verdade, é verdade isso, é verdade mesmo, cara. Eu não lembrava, tinha uns ovinhos, isso mesmo. Mas será? Então, gente, uma parada de se pensar. O Demogorgon, ele era uma das criaturas que o Devorador de Mentes controlava? Aí sim, mas o Devorador de Mentes talvez não tivesse atuando na primeira. Não, mas ele já controlava lá no Upside Down, tipo, foi por isso que ele descobriu nosso mundo e tudo mais, talvez não. Acho que não, era um outro, um Demogorgon adulto, tá ligado? Aham. Você vê, os outros são todos filhotes, né? É, são o Democão é filhote. E tipo assim, eu acho que o Democão é uma fase antes do Demogorgon, saca? Se reparar, eu acho que ele cresceu um pouquinho mais, ele já começa a ficar de pé no Demogorgon. É, não, com certeza, aquilo é um filhote de Demogorgon. E o Devorador de Mentes, o design dele é muito legal. Uma das referências por fazer o design do Devorador de Mentes é o próprio Lovecraft, né, cara? Com as criaturas dele que um ser humano gigantes. Não consegue... Distinguir a forma, né? Distinguir a forma, isso não consegue entender, não consegue compreender. Porque, cara, pelo que entendi, ele era como se fosse uma cabeça gigante com vários tentáculos, mas os tentáculos também eram coisas como se fosse tempestade, ele era a própria escuridão. Não, isso só na cabeça do Will, você... Não é só na cabeça do Will, não, cara. Quando ele tenta sair do portal pra pegar a Eleven, ele é meio tempestade também. Quando ela gera um escudo, volta a fumaça pra trás. Não, inclusive inclusive a câmera capta ele, consegue captar a imagem dele, assim, no céu e tal. Por isso que a Joyce consegue ver. É, ele lembra bastante o Cthulhu, né? Parece que são tentáculos. Uma pergunta, aquele fragmento do bicho que sai do Will, ficou nesse plano ou voltou pro Upside Down? Não mostrou, mas acho que ele ficou nesse plano, cara. Eu acho que... Agora é uma teoria minha pra terceira temporada, porque o portal foi fechado, né? A gente viu o portal fechado e tal, e ele aparece em cima da escola no final. ele é o único cliffhanger que, diferente da temporada 1, que tem o mostrando pra que direção cada personagem vai ir na segunda temporada, nessa, tipo, a galera terminou no baile e foi aquilo. Não teve nada. Só de voé. E o bicho só de voé olhando e tal. O que eu acho é, o bicho pode dominar alguém, aquela criatura pode dominar alguém, e controlando a pessoa pode fazer ela abrir o portal de novo pra ele, sabe? Aquele bicho não funcionaria no Rio de Janeiro, né? Caralho, mano. Por que você tá fazendo isso, cara? Para de porra, eu quero ir na Terra, caralho. O bicho não vai aguentar um segundo. Para de calar a boca, cara. Porra, cortando falar merda o tempo todo. O que eu acho é isso, porra, cara. Tipo, ele vai dominar alguém pra poder fazer a parada. Pode não ser também, sabe? Aí já... Eu realmente não sei mesmo. Pô, mas pode ser. Eu sei que lá, isso, né? Aqui, mas talvez não seja. Então, pode, é. Aquilo, pode ser um segundo, porque o Luke tava no Will sai e vamos lá, vai ficar no espaço que é gelado. Porque você vê que ele voa pro céu, né? Não, ele sai ele só sobe de casa, e vai pra longe, vai pra longe. Né? É, vai em direção da Lua. Não, ele só sobe pro céu e vai embora, ele vai pra outro lugar. É, ué, dragão, não, eu acho que não necessariamente ele vai pro espaço, sei lá, ele vai só pro outro lugar. Cara, e mais uma parada que eles só foram no ataque no final, né, cara? Que quando eles já pegam, que foi um dos plot twists dessa temporada, foi quando você descobre que o Will, na verdade, tava espionando, entre aspas, a gente, né, cara? Não sendo nosso amigo e ajudando o bicho e tal, na verdade ele tava sendo controlado desde a hora que ele foi sugado lá, que já não era o Will mais, era o monstro. Não, eu acho que, tipo assim, ele tava ajudando enquanto o Will tava aguentando. Teve uma parte que virou, saca? Quando eles foram pro hospital. Eu também considero isso. A parte que, tipo, tá ligado? Virou. Tava o Will controlando e o devorador de mentes embaixo tentando tomar o poder. Eles estavam brigando. Enquanto o Will tava no controle, eles conseguiam pegar o. Tanto que ele salvou o Hopper, né? Ah, é verdade, tem isso também, é verdade. O Will que fala onde o Hopper. Aí tá. Quando eles vão pro centro, é quando ele começa a cair. O Will começa a cair e o devorador de mentes começa a sumir. Entendeu? Esse upside down, tudo pode se resolver com um livro de RPG. Os caras puxam um livro e começam assim, ó, isso aqui é verdade. Cara, mas isso é uma parada que eu acho bem conveniente na série, cara. Tipo, tudo que eles precisam tá no livro de D&D, cara. E a lógica praticamente sempre é a mesma, né, velho? E funciona sempre. Não é nada que eles falam, é isso. Aí chega na hora, não é, eles tomam-se no cu muito, cara, falando disso. Então, mas vamos lá. É onde que eles, tipo assim, eles conseguem alguma coisa similar com o que tá acontecendo, cara. Tipo assim, é paralelo que ele traça. O efeito não pode ser, pode não ser exatamente o mesmo, mas tipo assim, como eles vão compreender, tá ligado? Eu encaro como sendo a série tá assumindo o que a gente tinha visto na primeira temporada, da referência ao D&D e tudo, diretamente na história, assim, muito mais diretamente. Os personagens estão entendendo ali, que às vezes eles podem buscar essas referências ali. Faz parte da ironia da coisa, né? Então, vamos lá. Eles pegaram um jeito que um monstro age e meio que estipularam uma... Ah, puta, ele parece com esse monstro aqui, então vamos chamar ele desse monstro aqui, entendeu? Tanto que, tipo assim, o jeito de matar um monstro no jogo é diferente de como ele morre, de verdade. Porque, tipo assim, no jogo... Se eu ver o Demogorgon morrer com fogo e o bicho no RPG também morrer com fogo. Não, não. Não, porque o Will taca a bola de fogo nele e não dá efeito e ele é pego. Não. O Will não taca a bola de fogo nele, pô. O Will fica na dúvida do que vai fazer e o bicho pega ele, pô. Aí no final da temporada o Will taca a bola de fogo e mata ele. O fogo, tipo assim, não mata ele, senão quem tinha matado ele é o Jonathan, né? Tá, mas fere, causa dano. Causa mais dano do que você bater com um taco de beisebol. O que não se fere com fogo? Eu não me firo com fogo. Beleza. Homem de gelo, uma pessoa feita de metal. Ah, é, não vai derreter não, né? O Colossus não se fere com fogo aí. Vamos tacar o Colossus no vulcão pra ver se não se fere. Ah, caraca, fogo e lava são coisas diferentes, dragão. Pera aí, calma. Não vai, né? Porra, calma aí, né, cara? Então tá bom. Você faz comida com lava? É a mesma coisa? Você vai fazer seu feijão na rua e da lava? Eu adoraria fazer. Se tivesse uma panela que fermentasse, eu faria. Mas esse é mais perigoso que o óleo, né, cara? Se lava cai no teu pé, eu acho que foge um pouco mais que um óleo quente cai no teu pé. Bom, eu não vou sentir tanta dor. Torrou na hora, já tira lá, já desencaixa. É na hora você solta o pé, né, cara? Os produtores falaram que esse monstro ele foi escrito pra ser um antagonista de mais de uma temporada, né, cara? Então por isso que não teve nenhuma menção ao que seria a próxima criatura no final dessa temporada, igual teve na primeira. Que já. Ele é, vai ser a gente sabe que vai lidar com a mesma criatura de novo e ele vai dar um jeito de voltar. É, agora, o que eu queria ver mais, cara, que a gente tem um pouco nessa série, na segunda temporada, que eu espero que venha na terceira, é a Eleven já mas no controle dos poderes dela. Tipo, no final dessa temporada, quando teve aquele episódio que eles estão chamando de episódio filler, que é só o dela, quando ela encontra aquela, menina lá... Que ela aprende a usar a força, né, com o Yoda. Que ela aprende a usar... Isso, que é a Yoda dela, né, fiquei cara? Toda hora, use the force, hell! Use the force! É isso, é. Ela use the force. Mas você tá indo pro lado do Sif, porque o Sif é errado, né? Que ela aprende a usar, controlar lá a força, o uso da força e tal, com a menina. Cara... É, eu espero realmente que ela volte fodona, cara. Volte tendo... É tipo assim, eu quero ver ela adolescente e ela vai discutir lá com o Hope lá, porque eles vão estar mais adolescentes, né? E ela usando o poder dela, sabe? Fazendo birra psíquica, esse tipo de coisa. E ela mais no controle das ações dela. E isso é uma parada que eu espero bastante. Ou se é birra psíquica, não é bem controle, né? Ah, você entendeu, Dragão. Cara, eu acho que seria melhor... Eu não gosto desse episódio. Olha só, acho que seria melhor se a Eleven fizesse o episódio filler dela indo na autoescola tirar a carteira de motorista, né? Oh, mas é mó legal a Cindy Lauper genérica, cara. É, cara, eu não... Assim, ele é um desvio da história e não há problema algum, porque você tinha o arco dela, né? O arco Sim. pessoal dela. E eu achei uma ideia muito acertada, né? Você começar a mostrar a Eleven indo em busca de si própria. Agora, que isso trouxe muitas respostas pra gente, ou pra própria Eleven, acho que quase nada. Só serviu pra reafirmar a ela que aí a necessidade dela estar no grupo, de ajudar os amigos e a família, né, que é o Hopper e tal. Que isso, cara, você tá maluco? É, ensinou ela a controlar os poderes dela? Exato, tem essa parte do controle. Eu não acho que isso... Eu acho que seria mais justo até se ela aprendesse naturalmente a usar os poderes, né? Então, mas eu acho que, tipo assim, sozinha ela não ia conseguir. Mas a menina aprendeu como, a outra lá? Então, a outra é mais focada, a Eleven é mais perdida, entendeu? Mas aí não há problema nenhum, aí seria até uma evolução pra Eleven, ela se autodidata. O Luke era meio autodidata, né, cara, no Star Wars, né, nessa parada, ele teve um treinamento básico, mas o resto ele aprendeu sozinho, pô. Mas vamos lá, a Eleven teve o básico agora, cara, entendeu? Agora que ela pegou o básico, aí ela consegue desenvolver, entendeu? É, tipo o Luke com a força mesmo, cara. Ele perdeu o básico do Mestre Yoda, o resto ele aprendeu sozinho. De qualquer maneira, a série já mostra que não seria necessário. Ela poderia aprender, ela poderia ser autodidata, né? É só um comentário mesmo. Não, ela poderia, mas ela, vamos lá, isso daí ia levar muito mais tempo se fosse assim. Não, eu sei, a série não tem tempo. Eu entendi o que você disse, mas... É, ainda assim, o tempo que a série tem, ela perdeu com o episódio filler que, bom, não trouxe muitas respostas. Você gostou do episódio? Não foi o melhor da temporada, mas eu não me incomodei com o episódio não, cara. Acho que foi um episódio de transição legal, cara. Aquela garota, a irmã da Eleven, eu só me lembrava a Sombra, cara, do Overwatch. Puta que pariu, o que a Sombra tá fazendo aqui? Qual que é o pior? É curiosidade, qual que é o pior? Porque todo mundo pergunta qual que é o melhor. Qual que é o pior episódio? Mais chato, assim? Ou que vocês acham que tem um... É, qual que foi um problema... Cara, essa pergunta é difícil de responder porque eu não vejo a série assim por episódios. O Stranger Things, eu acho que ele é um filme grandão, sabe? Não, é até isso que eu queria trazer. Porque assim, a série ela até assume isso quando ela coloca o 2 no título da segunda temporada, né? É como se fosse realmente um filme bem longo, tal, dividido em várias partes, né? É, e eu não consigo identificar, tipo, qual que é a mais chatinha ali. Porque, tipo, em geral, eu gostei dos episódios da mesma coisa. Teve coisas que eu gostei no episódio, que eu não gostei e tal. Eu realmente não consigo definir, tipo, esse episódio foi uma merda. Foi chato de assistir, sabe? Cara, sei lá, pra mim aquele com ela, com a mãe dela, vai, que ficou... foi importante, tal, pra definir a carreira dela, a relação com a mãe dela. A gente aprendeu um pouco mais sobre isso e tal, mas eu já não curti muito, sabe? Tipo, já achei meio boring pra caramba ela, com todo aquele papinho dela tentando conversar com a mãe dela, indo na mente, aí descobrindo... Mas é isso aí, isso que... O significado das palavras chatas da mãe dela e tal. Isso que vai levar ela a ir atrás do grupo lá do Kai Green. Mas, por exemplo, uma coisa que esse negócio... Esse episódio trouxe, cara, podem ter mais. Lembra que a Eleven é 11, né? A nossa a Eleven é 11 e a outra é 8. Cadê a 9 e a 10? O 10 é o Wolverine. É. Não, eles não usam o nome dos romanos. É, que pena, né, cara? É uma coisa que eles perderam, né? Se eles usassem numerais romanos... Eu digo assim, o 10, eles acham, tipo assim, sei lá... O 7 e o 9, tá ligado? E o 10, tá? É um cara recluso que gosta de ser... Que consegue se restaurar rapidinho. Se regenerar, né? O negócio... É, só que ele é um animal. É, já pensou se tivesse assim, ousado, hein? ousado uma referência, né? Porra, a Eleven vem X-Men, porra. Quando ela chega pra salvar o pessoal. Porra, os novos X-Men. Ah, é verdade. Isso é uma parada que me incomodou um pouco, hein, cara. Eu queria ver Eleven mais junta com o grupo, né? Mas aí vai na contra... A série foi na contramão mesmo da primeira temporada, né? Que você não tem quase interação nenhuma dela com os personagens ali, né? Ah, tem mais com o Hopper, até quando ela tá... Eu achei legal essa parada dela, da relação dela com o Hopper de pai e filha, sabe? Eu achei bem maneiro. Eu achei que funcionou. Pra caraca, o cara encarnou mesmo o pai da garota, da guria. E. Nossa, eu ia falar garoto, me corrigi, eu poderia falar guria, cara. E eu nem moro no estado. Que merda. Não, mas o legal é que tem a desculpa pra isso, né? Porque o Hopper perdeu a filha dele, né? Então. E ele tem todo esse negócio reprimido aqui. Tipo assim, foi um dos plots da primeira temporada, tipo, dos subplots, né? Que foi essa história do Hopper, dele perder a filha dele. E que meio que é compensado na segunda, né? Quando o Hopper meio que adota a Eleven. Ele adota de fato, né, cara? Não meio, né? Ele, no final, ele chega até a pegar a certidão dela, dele como pai e tudo, né, cara? Sim. E eu achei bem bacana quando ela tá tendo aquela discussão com ele, que ela começa a quebrar as coisas com o poder dela e tal, que ela fala, ah, tu tá igual o Papa! Não o Papa... ela tá igual o Papa, que ela chama o pai dela de Papa, né? Aí ele, ah, legal, estou igual um psicopata maníaco que... sequestrava grávidas e fazia experiências. É, legal isso então, hein. Tô realmente igual ele. Ela sai quebrando tudo e tal, ela rouba estante. Aí ele chega e fala, ó, oh, ele tipo, ele vai pra pedir desculpa, né, final ele, quer saber, eu vou trabalhar. E é bom quando eu voltar, essa casa tá limpa, aí eu posso pensar em ligar a televisão. Se não, aí ele mete o pé, cara. Tipo, é muito pai mesmo, tá ligado? Ele encarnou mesmo, pai. Eu achei bacana. E você tinha certeza que ele ia voltar com a TV, né? E pensa aqui, tipo assim, todo o imbróglio que foi até o final, aconteceu que ele não conseguiu voltar pra casa, né? Naquele dia. Uhum. Entendeu? Tanto ele quanto ela, todos fui. Não terminaram aquele dia. A relação do Steve com o Dustin também é bacana. O Steve ensinando o Dustin sobre garotas, cara. Ele dá os três conselhos principais. Não se apaixona. Quer conquistar uma garota que tá aí pra você? Trata ela... Tipo, não trata ela mal, gente. Não, gente. Não trata a menina mal. Não seja um babaca. Mas também não fica em cima dela igual um cachorro, né, cara? Finge que não se importa, né? Isso. E, ó... Eu não vou dizer que eu nunca fiz isso, porque eu sempre fui um bundão, sempre fiquei em cima da garota, sempre me ferrei. Mas isso é uma parada que funciona, cara. Que é você não dar tanto, tipo, não dá tanta bola pra menina assim, vai. Ouvintes mulheres, respondam se funciona aí mesmo nos comentários aí. É bom, comigo. Olá, comigo não funcionou nenhum dos dois jeitos, então. Ah, dragão fardo? Que isso? Me importar não funcionou, não me importar não funcionou, então. Que isso, Oscar? Que isso? Cara, passar produto feminino no cabelo resolve mesmo, gente? É assim mesmo que faz o cabelo ficar sedoso e maneiro? É, gente? Pô. Por que você acha que as mulheres têm cabelos sedosos e cheirosos? Naquela época só existia produto pra cabelo pra mulher. Cara, e uma parada que eu achei legal nessa temporada foi que tipo, a gente teve a troca de casal, né? Que foi a Nancy começou a ficar com o Jonathan no decorrer dessa temporada. Dele um pé na bunda, o Steve deu um pé na bunda dela, né? Depois que ela fala que não gostava dele, basicamente isso, né? Tudo que ela tem vivendo é uma mentira. Que quando ela tá loucaça de cachaça, ela fala aquilo, né? Cara, a gente tá vivendo aqui, esse relacionamento é uma merda, essa vida é uma merda, a gente mente pra caramba, a gente matou a menina lá e tal. E aí eles terminam. O Steve fica ainda pagando um pau pra ela, né? Que fica naquela, ah, não, vamos voltar, mas... Não, vão voltar não, né? Ele tenta, eu não sei, ele quer voltar com ela, é isso, né? Ele tá pra pedir desculpa com ela, né? Ele quer voltar, mas tipo assim, eu acho que não rola mais, tá ligado? Ah, depois até porque... Cara, mas é bem esquisito isso, tipo, porque o Jonathan foi lá, pegou a menina e tal, mas, tipo... Ah, cara, ela tava namorando, ela nem terminou tem tanto tempo, o cara já foi lá, dormiu com ela, ela... Tá, cara, eu não... Então, mas vamos lá, essa tensão pré-romântica já tava desde o final da primeira temporada. Os medos deles que impediram, cara. Aí quando o cara expôs isso pra ele, eles não quiseram admitir, eles tiveram que lutar contra esse medo aí, que começou a rolar, entendeu? Mas agora eles estão namorando mesmo, né? Terminou a temporada e eles namorando, né? É, tipo assim, ela começou a namorar com o Steve gostando do Jonathan. Então vai ser legal o clima entre eles na terceira temporada, hein? Vai ser falando que vai ser... A não ser que o Steve seja o amigão dos caras. Vira aquele... Vira o cara, o otarião lá, bobão, o friendzone legal. Vira amigão, tipo... Acho que ele vai arranjar outra pessoa. Quem vai querer ficar atrapalhando é o Billy. Pô, eu prefiro a mãe da Nancy, né? Porra! Ah, pô, bem mais, cara. Camisola ali, você viu? Eu acho que vai rolar alguma coisa depois lá, velho. Vai, vai. Porra, o marido dela mó bundão, o cara dormindo, a mulher no banho de fuiô, lendo livro, e o cara lá... Os produtores falaram que vão deixar mais só nisso mesmo, porque senão até a série vai pro outro caminho que eles não querem. É, vem outro tipo de série. Só nessa piada mesmo. Porque, tipo, se vocês repararem, o livro que ela tá lendo na banheira, a capa do livro... É o Jason que tá na... O Jason. É o Gibi que tá na capa do livro, cara. Ah, é? É o Power Ranger. Ela tá lendo o Gibi Power Ranger, né, cara? O Jason que tá na capa do livro. O Jason beijo vermelho. Não, tô brincando. É o Billy, cara. Que é o cara da cabeça bufante, o mais jovem e tal. E ela vê aquele maluco maninho, cara. E é uma cena improvisada, né? Naquela hora que ele vai conversar com ela, que ele chega e fala, eu posso pegar um biscoito? Tipo, aquilo foi completamente improviso, né, cara? Eles deixaram. Ele seduz ela comendo um biscoito. Aquilo foi maneiro. Tem muita coisa improvisada nessa segunda temporada que eu acho legal. Tanto quando o Jesse mostra o dente, quando o Billy tá discutindo com a Max, e o Billy chega e segura a mão dela, e tal, e brigando com ela. Aquilo também foi totalmente improviso também. Nossa, parece um show dos Barbixas, né? É tudo improviso. Aquele programa tem uma plana de improvisar. Parece um filme do Thor. Que é tudo improviso. Tipo, fala aí, galera. Fala o que vocês querem aí. Hein? Agora, uma parada que eu achei maneira também, cara, nessa temporada, que foi o Steve, né, cara? Ele falando com a Nancy, né? Que ele é pode ser um péssimo namorado, mas ele é uma ótima babá. E realmente ele cuida das crianças mesmo, cara. Ele vai lá, tipo, é uma parada engraçada, tipo, que você sabe que as crianças estão morando da casa, né? Não vão ser os reserva, igual ele estava falando que eles eram, né? Que o Steve começa, não, tem aquela galera do jogo que fica no banco enquanto... Tá, a gente é o reserva. ele vai se assassinar, que ele vai nos túneis mesmo, obrigado, porque a criança vai lá, eles começam a dirigir e obrigam ele aí. É que ele falando, botando o juízo, né? Tipo, era assim, não, vamos lá distrair os bichos, o Demo Dragon lá, vamos queimar não sei o que pra poder atrair os bichos. Aí ele, vocês estão malucos, a gente não vai fazer isso, não vai, acabou. E tipo, eles não iam mesmo fazer, tá ligado? Se não chega o Billy dando catiripapo lá e tal, cara, eles vão ficar dentro da casa e talvez o cara ia ter morrido, o xerife lá. Porque quando ele vão no corredor, né, tá cheio de democão. Provavelmente ele ia ter morrido muito ali, mas graças a Deus as crianças foram, né? Assim. Mais perto. Um pouquinho mais. Isso. A Nancy. Agora, sente a música. O ritmo. Começa a acompanhar. É? Isso? Tá bom? Tá bom. Tá. Legal. Olha, de todos os amigos do meu irmão, você é o meu preferido. Sempre foi o meu preferido. Jura? Juro. As garotas da sua idade são bobas, mas esperam os aninhos e ficam espertas. E você vai deixar elas doidas. Você acha? Ah, eu sei que vai. Uma coisa rapidinho, teve uma polêmica que saiu, que foi o ator que faz o Jonathan, ele foi pego no aeroporto... Com os bagulhos sinistros. Com bagulho sinistro, com os bagulho doido, com os bagulho doido pra deixar doido, com os portal do Upside Down, tá ligado? Com umas colombianas, né? Umas colombianas ali. E ele foi deportado e tinha sido até então proibido de estar nos Estados Unidos. Só que o ator, ele já deu uma entrevista já desmentindo isso, falou que não foi nada disso que aconteceu. Ele não foi proibido de entrar em lugar nenhum, ele não foi pego com droga nenhuma, que foi um mal entendido. E que esse boato surgiu porque ele não participou do evento e tal, que ele teve um problema com o aeroporto, que não conseguiu embarcar. Foi isso que aconteceu, mas ele não teve problema nenhum com drogas, nenhum tipo de coisa, e ele não vai sair da série por causa disso. É, porque da forma que o pessoal tá até falando, assim, ele foi deportado. Não, gente, ele não mora nos Estados Unidos, né? Ele é inglês e ele mora em Londres. Ele foi pra um evento e ele faz a viagem, inclusive, pra gravar a série e tudo, e aí ocorreu esse mal-entendido que fez com que ele não pudesse embarcar. E nem evento, mas não tá é, certo. Não é tipo assim, vamos... muro do Trump, modo mudo, mano de cara de volta, tipo... É, mano, não vai entrar mais no país, tá proibido de... Aí o garoto, só porque o cara... A galera postando assim, a gente não vai ver mais ele na série, olha os caras. Olha a petulância do cavalo. Eu vou dizer que teve um ex-Huntercaster, né? A gente chama assim, cara, tem alguns já. Tem nem 30 programas, já tem alguns já. Ele postou mesmo que o cara foi embora, não vamos ver mais esse maluco na série e tal, que não sei o quê, só que não é nada, nego não... Tem muita, não pesquisa muito. Nego acho que ele tava dando um tiro de cocaína no meio do avião. Cara, eu fico puto com isso, que tipo, o cara foi achado com quilos de cocaína. Fazendo contrabando do avião. Né, cara? Pô, pelo amor de Deus, cara. Assim, ele pode. Assim, não duvido nada que ele deu uns tapinhas, porque aquela cara dele não me engana. É. Não duvido nada que ele dá um. Na hora do 4 e meia, hora do chá da tarde, não dá aquela pra ficar legal, tá ligado? É, tipo assim. Ele... Não é erva de chá que tem naquele caldo, né? É, cara. Né? Digamos que seja cupinhos de açúcar que ele bota no café dele, né, cara? Mas o cupinho tá. É isso. Mas. Não é bem assim, enfim. É, só pra deixar claro que tá tudo bem, que a gente vai ver ele na terceira temporada. Não, sabe o que ia ser maneiro, cara? Se não aparece na terceira temporada. Não, nas três primeiros episódios ele não aparece nem acreditado, tá ligado? Isso é excelente, hein, cara? Aí no quarto, tipo assim, ó, tentaram me barrar, tentaram não sei o que, fizeram, armaram contra mim, mas eu apareci. Porque ele aparece o capítulo inteiro só na saga dele tentando, assim, voltar do Canadá. Ou então, porque tipo, essa galera tá indo pra faculdade já na terceira temporada, né? Uhum. É, ou é só o Steve que tá indo? Só o Steve, porque a Nancy é uma de trás, né? Ah, é, e o Jonathan também, né, da idade da Nancy. É. Tá certo, é só o Steve mesmo. Porque se fosse na faculdade, poderia ser tipo assim, ele voltando, chega, pode ser até o primeiro episódio, ele voltando da faculdade falando que ele foi expulso porque pegaram umas coisas estranhas no quarto dele. Mas enfim, cara, eu acho bem bacana, eu acho legal. Enfim, vamos lá, gente? Eu falei enfim 7 vezes, você percebeu, Rafa? Foi, percebi. Em menos de um minuto eu falei enfim 7 vezes. Enfim, enfim. É, considerações finais, vai, dragão. Então, cara, né, Stranger Things é uma série que vocês... Tem que assistir, não viram? Tem que assistir. E revejam, trevejam, quadrivejam ela. É muito boa, cara. É um roteiro, sabe, redondinho. Não é nem tão excelente, mas ele é redondinho, gostoso de assistir, cara. Tesudinho, molhadinho. Não, eu não tenho vontade de fazer essa coisa. Eu falei, puta, cara. Eu falei, me diverti bastante assistindo isso aqui. Quero ver mais disso, saca? Vai, Rafa. Então, eu... Recomendo o pessoal assistir o que dá origem a Stranger Things, né? O que Stranger Things se inspirou. É, ET, Conta Comigo, Goonies, Enigma de Outro Mundo, A Hora do Pesadelo. Todo esse conteúdo dos anos 80, ele foi muito influenciador para Stranger Things. E quando você assiste, você tem bastante bagagem para poder entender essas referências durante a série. E aí sim a série se torna tão rica, né? Porque ela consegue amarrar tudo isso e trazer você de volta a esse ambiente anos 80, né? Então fica aí a dica pra galera. Então, a Stranger Things, cara, eu não tava esperando muito da... Eu não tava criando hype pra segunda temporada, mas quando saiu, puta que pariu, eu... A série que tava... Tampou um buraco no meu coração no MS2zinho aqui. As minhas considerações finais é... Stranger Things é uma série do caramba, não tem muito o que falar que eu possa... Caraca, não tem muito que eu possa falar aqui no bagulho. Não tem muito o que falar mesmo. É, depois de 3 horas é difícil, né? Não tem muito que eu possa falar que vá complementar o que a gente falou nas 3 horas, o que eles falaram agora nas recomendações finais. É simplesmente, se vocês estão com saudade de assistir Stranger Things, assistam o que inspirou ele. Assistam, vão procurar muito sobre Stephen King, assistir os filmes influenciados nas obras deles e ler os livros dele, que você vai... Tem muita referência, toda aquela dinâmica das crianças, você pega muito nos livros de Stephen King, como no It, né, por exemplo, ou até mesmo no Conta Comigo, que é um dos contos que tem ele, mas outros dois contos que eu esqueci o nome, coisa era? Eu sei que são dois filmes importantes também. Enfim, gente, aí falei enfim de novo. Jabás, dragão. Então, vamos lá, então, se vocês quiserem ouvir mais, vamos lá no OmegaCast. Ouvir o Omega Cast no omegastation.com.br. E não tem só o Omega Cast, tem matérias, tem postagem, tem contos. Então, corra lá, dá uma olhada. omegastation.com.br. Tem que ir pro mundo invertido pra poder acessar ou só pode daqui já dá? Bom, eu acho que se você tá na internet, dá pra acessar daqui, na verdade. Tá na internet, já tá no mundo invertido. É. Peraí, seria a Deep Web o upside down da internet, cara? Talvez, sim, sim. Por que não? É um ótimo paralelo, né? Olha, eu sempre comento sobre o banco de cérebros aqui no HunterCast, mas é que atualmente o banco de cérebros ele atua não só na edição de podcasts, né, como eu faço, mas também em mais na parte geral de comunicação. Tanto em redação, tradução de artigos, criação de monografias. O novo site, que está já no ar com todas as informações sobre os nossos serviços, ele... Bom, eu não sei se coloca um link aí no post, porque fica onde colocar e às vezes não tá lá. Ó, no último cast o link tá lá, você pode verificar, tá lá, Banco de Cérebros, tá o link lá. Não mudou, né, bancodecerebros.com.br. O pessoal pode ver lá, e produção de podcasts também, vão continuar do próprio Banco de Cérebros. E aí o próximo, inclusive, já vai ter o nosso querido Koalas, né? Ah, que delícia. Então, cara, já aguardem, não vou dizer o tema. Que delícia de cast grande, cara. Só um cast, que delícia de cast grande, cara. Foi. Todo cast que eu participo fica gigante, né, cara? Merda, isso, eu cresço tudo. Vai, o Mário é vídeo caceta e eu já até fiz por Mário. Quer dar as recomendações de, sei lá, de alguma coisa pra ver, mas não fazer isso não. Caraca, que cara escroto, cara. Enfim, gente. Então é isso, né? Curtam a página do HunterCast e comentem, porque rapidinho vocês vão lá e comentem. Vamos fazer aquela parte pra chegar a 100 pessoas até o final do ano, que eu tô esperando isso, mas não vai. Eu fico puto, Dragão, eu fico puto porque, tipo, eu sei a quantidade de ouvinte que tem, cara, e não é pouco. A galera não sai do mundinho, cara, não vai no Facebook curtir a página, isso me deixa muito irritado. Assim, tudo bem que não é a melhor página do mundo, a gente só atualiza o cast e o Mario fica postando merda. Mas tá lá, pelo menos, que nos ajudam pra caramba e se torne um mecenas do Paranerdia para você ter acesso a podcasts como Manga Kill, Paranerdia e o Hunter Cat com Cat, eu falei. Com antecedência e entrar no grupo do Telegram, onde tá eu, Nerdmaster e mais uma galera conversando sobre assuntos diferentes e da cultura nerd e pop e num papo maluco e bem divertido e vem ser mais amigo da gente e me zoar como todo mundo zoa. Então é isso, né, gente? Terminamos mais uma caçada. Vou sair agora do Upside Down e obrigado. Foram tantos erros durante esse podcast que parece que ele saiu diretamente do mundo invertido. Então, como de costume, vamos a eles. Eu falei que eu vou começar a fazer academia, gente. Enfim, vamos lá, vamos começar. Vai. Com o tijolo, argamassa, tudo direitinho, ou vai ser madeira e saibro? Cuidado pra não pegar tétano, né, cara? Ficar levantando esses ferros enferrujados aí. Tá bom, caralho. Bom, se é o koala, se não é tétano, é tétano, né? Caraca! Que absurdo! Que agressividade! E já pegou. Ó, Rafa, tá pegando isso tudo, tá, cara? Já pegou isso tudo, essa zoação toda. Pode botar no extra. A gente fala, pode botar no extra, Rafa fala, ó, tá ok, chega lá e não bota. Nossa, que indireto. É a vantagem de você ser o editor, você faz o que você quiser, tá, e foda-se o que você tá querendo. Não, mas eu vou colocar. Foi ruim? Você quer que faça de novo? Você quer que faça de novo? Matou a charada, saca? Tá. É, o doutor Dedão tá lá, com certeza absoluta. Vocês querem que faça de novo? Ficou ruim? Ficou ruim? Nada, ficou não, maravilhoso. Tá, não, pode fazer de deixa novo. Esse. Pode fazer de novo. Não, aí, não, deixa esse, agora acabar logo com isso. Tem RPG pra narrar. O editor que sabe, editor, tá ruim ou ficou ruim? Não, por mim pode seguir. Ah, totalmente. Tá bom. Ô, Rafa, você tá no chuveiro? Estranho. Não, é porque tá chovendo muito. Ah, tá. Por isso que eu tô com ele mutado, entendeu? Tô tomando banho. Tô tomando banho enquanto grava. Enfim, eu sou. O outro tá tomando banho. Agora volta. Caralho, qual a bosta? Olha só, ó, um tem tomando banho, eu posso botar um tufão aqui. Não, calma. Peraí, calma. gravar minha tempestade. Olha o tufão, gente, olha o twist. Ah, vocês estão de parabéns. Ó, vocês estão de parabéns. Vocês conseguiram cagar completamente a abertura. Agora volta. Mas vem aqui. Aquele casal de ruivinhos da primeira temporada, cara. Caralho, que porra foi essa? Só trovão na casa do rato. Foi. É melhor a gente parar de falar desse assunto, cara. O devorador de almas já está visitando o Rafa. Ô, Rafa, se você for pego, pode ficar tranquilo, cara. Ah, não, eu não vou fazer promessa. A gente te bota num forno micro-ondas pra você isso, perder. Isso. Caralho, vai explorar o cara. Vai torrar o cara. Ele ia de Death Note pra escola, cara. Ele veio e veio esse bullying. Gira o pé, guarda-roupa! Já não tá! Caralho, cara. O Mario não tem botão de mute, não. Ele não sabe usar. Tirou o pé do guarda-roupa, Mario? Ah, tá acontecendo bagulhos estranhos na minha casa, hein? Tá, tô vendo, só muita puta contigo. Eu tá acho que é o Mami Gordon, hein? A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.